Capítulo 5. Evertsen Peter, número 1234, confidente do imperador Emir Difwen e um dos verdadeiros criadores do império. Principal executor judicial dos exércitos no decurso das guerras setentrionais e, desde o ano de 1290, grão tesoureiro da coroa. Nos últimos anos do reinado de Emir, elevado à dignidade de coadjutor do império, durante o reinado do imperador Morvar Vorhis, foi falsamente acusado de corrupção, julgado e aprisionado. Morreu em 1301, no castelo de Winnenburg. Em 1328, foi reabilitado postumamente pelo imperador Jan Calvate. Effenberg in Talbot, Encyclopedia Maxima Mundi, volume 5. Tremei, pois eis que se aproxima o destruidor das nações, que comprimirá com os pés vossas terras, dividindo-as em lotes. Vossas cidades serão destruídas e despovoadas. Morcegos, bufos reais e corvos ocuparão vossas casas. Serpentes farão nelas seus ninhos. Aen e Filinespif. O chefe do destacamento freou o cavalo, tirou o elmo e passou a mão pelos ralos cabelos úmidos de suor. Chegamos ao fim da viagem, repetiu, vendo o olhar indagativo do trovador. O quê? Como? Espantou-se Jasker. Por quê? Não daremos mais um passo. O senhor está vendo aquele riozinho brilhando lá no fundo do vale? É o Watska. A ordem que recebemos foi de escoltá-los apenas até o Watska, o que significa que chegou a hora de nos separarmos. O resto do destacamento também parara, e nenhum dos soldados desmontou. Todos olhavam em volta com visível preocupação. Jasker protegeu os olhos do sol com a mão e ergueu-se nos estribos. Onde você está vendo o tal rio? No fundo do vale, como já lhe disse. Se o senhor descer pela encosta, chegará lá num instante. Acompanhe-me, pelo menos, até a margem, protestou Jasker. Assim poderão me mostrar onde fica o val. Não há nada para mostrar. Não chove desde maio. As águas baixaram e o Watska ficou mais raso. A cavalo é possível atravessá-lo em qualquer ponto. Eu mostrei ao comandante de vocês uma carta do rei Venslav, falou o trovador, adotando o ar de um grão senhor. O comandante tomou conhecimento do conteúdo da carta e eu mesmo ouvi quando lhes ordenou que me acompanhassem até Brocklon. E vocês querem me deixar aqui, na beira da floresta? O que vai acontecer caso me perca? O senhor não vai se perder, falou soturnamente um dos soldados, que se mantivera calado até aquele instante. Não terá tempo para se perder. Antes disso, será encontrado pela ponta de uma flecha de Dríade. Como vocês são cagões, debochou Jasker. Impressionante como tem medo dessas Dríades. Afinal, Brocklon começa na outra margem do Watska. O Watska é a fronteira, e nós ainda não atravessamos. A fronteira das Dríades, explicou o chefe, olhando em volta com preocupação. Chega até o ponto em que alcançam suas flechas. Uma flecha disparada da outra margem alcançará facilmente a floresta e terá ímpeto suficiente para perfurar uma armadura. Se o senhor cismou ir até lá, isso é problema seu. E é sua pele que está em jogo. Mas eu tenho amor à minha vida e não darei nem mais um passo em frente. Prefiro que me enfie a cabeça num vespeiro. Eu já lhes expliquei, disse Jasker, empurrando o chapéuzinho para trás da cabeça e aprumando-se na cela. Que estou indo a Brocklon numa missão. Pode-se dizer que sou um embaixador. Não tenho medo das Dríades, mas peço-lhes que me acompanhem até a margem do Watska. Não gostaria de ser assaltado por bandidos no caminho. O soldado soturno soltou uma gargalhada. Bandidos? Aqui, de dia? Meu senhor, de dia o senhor não encontrará viva alma. Nos últimos tempos, as Dríades não só dispararam seus arcos contra qualquer um que aparecesse na margem do Watska, como ainda ousaram mais de uma vez adentrar nosso território. Não precisa ter medo dos bandidos. É verdade, confirmou o chefe. Só alguém muito tolo apareceria de dia perto do Watska. E nós não somos tolos. O senhor terá de ir até lá sozinho, sem armas nem armadura. E, sem querer, ofendeu. Dá para ver a uma milha de distância que o senhor não tem pinta de guerreiro. Isso poderá lhe ser vantajoso, pois ao avistarem homens montados e armados, as dríades soltarão tantas flechas que não será possível ver o sol. Bem, se não há outro remédio, que seja. Falou Jaska, acariciando o cavalo e olhando para o fundo do vale. Terei de ir sozinho. Passem bem, soldados. Agradeço-lhes a escolta. Não tenha tanta pressa, disse o soldado soturno olhando para o céu. Está quase anoitecendo. Espere até a névoa vespertina se erguer do rio. Pois saiba... O quê? Que um disparo no nevoeiro é menos certeiro. Se o senhor tiver sorte, uma dríade poderá até errar. Só que tenha em mente que elas erram muito raramente. Eu já lhes disse... Sim, o senhor disse, e nós ouvimos que o senhor está indo ao encontro delas numa espécie de missão. Pois eu lhe direi algo diferente. Seja numa missão ou numa procissão, para elas tanto faz. Encherão o senhor de flechas e pronto. Será que vocês se juntaram para me assustar? Impertigou-se, poeta. Por que vocês me tomam? Por um escrevinhador qualquer? Eu, senhores soldados, vi mais campos de batalha do que vocês todos juntos. E também sei mais sobre dríades do que vocês, embora não muito mais do que o fato de elas nunca tirarem sem dar um prévio aviso. Foi assim no passado, falou o chefe de destacamento com voz baixa. No ano passado, elas avisavam. Disparavam uma flecha no tronco de uma árvore ou no meio de uma trilha, como sinal para não se dar um passo além daquela flecha. Se a pessoa virasse imediatamente e fosse embora, poderia escapar ilesa. Mas hoje é diferente. Elas disparam direto para matar. Por que tanta animosidade? Bem, murmurou o soldado. Porque quando os reis firmaram cessar fogo com Nilfgaard, logo se puseram a perseguir os bandos de elfos. Devem tê-los apertado muito porque não há uma noite em que seus sobreviventes não passam por Bruges, fugindo para Brocklon em busca de um lugar para se esconder. E quando os nossos perseguem os elfos, não é raro haver um confronto com as dríades, que vem do outro lado do Vatska para ajudar os elfos. E também houve casos nos quais nossas tropas exageraram um pouco na perseguição. Entendeu? Entendi. Respondeu Jaska, olhando atentamente para o soldado e fazendo um meneio positivo com a cabeça. Ao perseguirem os Skoyatel, vocês acabam atravessando Vatska e matando dríades. E agora as dríades estão lhes pagando com a mesma moeda. Em outras palavras, temos uma guerra. Sim. O senhor tirou as palavras de minha boca. Uma guerra. Uma guerra sempre de morte, nunca de vida. Mas agora as coisas estão ainda piores. O ódio entre nós e eles é enorme. Portanto, volto a repetir. Se o senhor não precisa realmente ir para lá, então não vá. Jaskar engoliu em seco. A questão é... Aprumou-se na cela, fazendo um grande esforço para adotar uma expressão marcial e uma postura guerreira. Que eu preciso ir. E irei. Agora, independentemente se de noite ou de dia, se com nevoeiro ou sem, quando o dever chama é preciso cumpri-lo. Anos de prática tiveram seu efeito. A voz do trovador soou ameaçadora e linda, soturna e gélida, com um timbre de ferro e masculinidade. Os soldados olharam para ele com inegável admiração. Antes de partir, disse o chefe, pegando um cantil de madeira que pendia de sua cela. Tome um gole de vodka, senhor cantor. Dê um bom trago. Assim, ser-lhe-á mais leve morrer? Acrescentou soturnamente o soldado de poucas palavras. O poeta sorveu um gole do cantil. Um covarde, declarou com dignidade, assim que passou o acesso de tosse e ele recuperou o fôlego. Morre 100 vezes. Já um valente morre só uma. Mas a dona Fortuna é aliada dos bravos, nutrido profundo desprezo pelos covardes. Os soldados olharam para ele com ainda maior admiração. Não sabiam nem podiam saber que Jaskar citava uma passagem de um poema épico, ainda por cima escrito por outro poeta. Sendo assim, o bardo tirou do bolso do casaco um tilintante saquinho de couro. Permitam que eu lhes agradeça a escolta. Antes de retornarem ao forte, antes de a implacável mãe serventia voltar a requerer seus serviços. Parem numa taberna e bebam a minha saúde. Muito obrigado, senhor. Balbuciou o chefe, enrosbecendo levemente. O senhor está sendo tão generoso enquanto nós. Perdoe-nos por deixá-lo aqui sozinho, mas... Não se preocupem com isso. Passem bem. O poeta deslizou arrojadamente o chapéuzinho sobre a orelha direita. Esporeou o cavalo e partiu trotando escarpa abaixo, assoviando a melodia de As Bodas de Bullelin, uma famosa e extraordinariamente obscena canção das tropas de cavalaria. E aquele corneteiro lá no forte disse... Ouviu ainda as palavras do soldado soturno, que ele era um parasita, covarde e idiota, e eis que se revela um cavaleiro valente e ousado, apesar de ser um... versejador. É verdade, respondeu o chefe. É preciso admitir que ele é corajoso. Fiquei observando e vi que suas pálpebras nem chegaram a tremer. Sim, senhor. Você ouviu o que ele disse? Que era um embraçador. Não é qualquer um que pode ser nomeado embraçador. É preciso ter boa cabeça para tornar-se embraçador. Jaska acelerou o trote, querendo afastar-se o mais rápido possível. Não queria estragar a reputação que acabara de criar. E sabia que para continuar assoviando precisaria de mais saliva do que a que lhe restava em seus lábios ressecados de pavor. A escarpa era úmida e sombria, o chão de barro umedecido, assim como o tapete de folhas apodrecidas que o cobria, abafava o som dos cascos do alazão, castrado, que o poeta batizara de Pégaso. Pégaso avançava devagar, com a cabeça baixada. Era um desses poucos cavalos para os quais tudo é indiferente. A floresta terminou, mas até os amieiros que ladeavam o leito do rio estendia-se uma larga planície semi-alagada e coberta de juncos. O poeta deteve o cavalo. Olhou cuidadosamente em volta, porém não viu nada. Aguçou os ouvidos e o único som que ouviu foi o coachar de Hans. Muito bem, cavalinho, pigarreou. Só se morre uma vez. Em frente. Pégaso levantou a cabeça e ergueu interrogativamente as orelhas normalmente caídas. É isso mesmo. Você ouviu direito. Em frente. O castrado moveu-se com relutância, chapinhando no terreno pantanoso. Hans saltava em volta de suas patas, evitando serem esmagadas. A alguns passos diante deles, um pato alçou o voo, grasnando e batendo as asas com força, o que fez o coração do trovador interromper sua função por um momento, para logo em seguida retomá-la intensivamente e em ritmo redobrado. Pégaso nem ligou para o pato. O herói cavalgava, sussurrou Jaska, enxugando o suor frio da nuca com um lenço tirado do casaco. Cavalgava impavidamente pelo pântano, sem se importar com anfíbios saltitantes nem com dragões voadores. Cavalgou e cavalgou, até chegar a uma imensurável extensão de águas. Pégaso bufou e parou. Estavam junto do rio, no meio de juncos e punhos que se erguiam acima dos estribos. Jaska enxugou as pálpebras suadas e amarrou o lenço no pescoço. Ficou olhando firmemente para os amieiros na outra margem do rio até seus olhos lacrimejarem. Nada nem ninguém. Sobre a superfície da água, enrugada pelas plantas aquáticas, levadas pela correnteza, voavam dezenas de pica-peixes turquesa alaranjados. O ar tremulava com um enxame de insetos, enquanto peixes engoliam efemerópteros, deixando grandes círculos na água. Até onde a vista podia alcançar, viam-se tocas de castores, montes de galhos, todos quebrados e troncos roídos, levados pela suave correnteza. Que quantidade enorme de castores, pensou o poeta. Uma fortuna incalculável. Não é de se espantar. Ninguém incomoda esses malditos sonhadores. Este lugar é evitado por saqueadores, pescadores, apicultores e até pelos onipresentes caçadores de aves, que não ousam colocar aqui suas armadilhas. Os que tentaram levaram uma flechada na garganta e tiveram o corpo devorado por caranguejos. Enquanto isso, eu, um idiota, me meto aqui por vontade própria, aqui à beira do Vatska, um rio do qual emana um horrendo fedor de carne apodrecida que não se ameniza nem pelo cheiro de ácaro e menta. O Bart suspirou profundamente. Pégaso adentrou a água lentamente com as patas dianteiras, Baixou a cabeça até a superfície e bebeu durante muito tempo. Depois virou a cabeça e olhou interrogativamente para Jasker. Um filete de água lhe escorria das narinas e do focinho. O poeta meneou a cabeça, soltou mais um suspiro e fungou longamente. O herói olhou para a agitada superfície da água. Declamou baixinho, esforçando-se para não bater os dentes. Olhou em volta e seguiu em frente, pois seu coração desconhecia o conceito de medo. Pegas abaixou a cabeça e as orelhas. Desconhecia o conceito de medo, eu disse. Pegas sacudiu a cabeça. Jasker cutucou-o com os calcanhares, e o castrado entrou na água com patética resignação. O Vatska era raso, mas bastante coberto por vegetação. Antes mesmo de chegarem à metade de sua largura, uma longa trança verdejante formou-se atrás das patas de Pegasus. O cavalo avançava lentamente e a cada passada fazia um esforço para se livrar das incômodas plantas aquáticas. Os juncos e amieiros na margem direita já estavam próximos, tão próximos que Jasker sentiu o estômago baixando e baixando, quase chegando à sela. Estava ciente de que, no meio do rio e quase aprisionado pela vegetação aquática, era um alvo perfeito e impossível de errar. Com olhos de imaginação, já via arcos com cordas retesadas e pontas de flechas apontadas em sua direção. Apertou o cavalo com as coxas, mas Pegasus não lhe deu a mínima importância. Em vez de se apressar, parou e ergueu a cauda. Bolotas de esterco caíram na água. Jasker soltou um palavrão. O herói sussurrou, semicerrando os olhos. Não conseguiu atravessar as estrondeantes cachoeiras. Morreu de maneira gloriosa, atravessado por inúmeras setas. Foi coberto para sempre pelas escuras profundezas, aninhado em algas verdes como jade. Perderam-se dele quaisquer rastros, exceto excrementos de cavalo levados pela correnteza ao mar distante. Pegasus, claramente mais aliviado, não precisou ser mais esporeado para prosseguir rapidamente para junto da margem livre de plantas aquáticas. Uma vez lá, até se permitiu dar uns saltinhos, molhando as botas e as calças de Jasker. O poeta nem percebeu. A visão de setas apontadas para sua barriga não o deixava nem por um momento, enquanto o terror se arrastava por suas costas e nuca, como uma enorme sanguessuga fria e escorregadia. E isso porque logo após os aminheiros, a menos de 100 passos da ala de juncos que margeava o rio, erguia-se a perpendicular, negra e ameaçadora parede da floresta. Broclon. Na margem, a alguns passos do leito do rio, jazia um branco esqueleto equino. Ortigas e outras plantas daninhas emergiam por entre as costelas. Jaziam ali também muitos outros ossos menores, que não pareciam ser de cavalos. Jasker ficou todo arrepiado e desviou o olhar. Chapinhando, o lameado castrado saiu do pântano à beira do rio, fedendo horrivelmente. As rãs pararam de coaxar por um momento. Tudo ficou em silêncio. Jasker fechou os olhos. Já não declamava nem improvisara versos. A inspiração e a fantasia haviam fugido para longe. Restara apenas um frio e medonho medo, um sentimento assaz forte, porém totalmente desprovido de qualquer impulso criativo. Pegasus moveu as orelhas para trás e andou preguiçosamente na direção da Floresta das Dríades, chamada por muitos de Floresta da Morte. Atravessei a fronteira, pensou o poeta. Agora tudo será decidido. Enquanto estive do outro lado do rio e até dentro da água, elas poderiam se dar ao luxo de ser magnânimas, mas agora não mais. Agora eu sou um intruso. Assim como daquele outro. Também poderá sobrar de mim apenas um esqueleto, a título de aviso para os próximos. Se as dríades aqui estão, se estão me observando. Lembrou-se de torneios de arco e flecha, competições em feiras e demonstrações de pontaria certeira, alvos e manequins feitos de palha sendo espetados e destroçados por pontas de flecha. O que será que sente um homem atingido por uma seta? Um golpe? Dor? Ou talvez nada? Ou não havia dríades nas redondezas, ou elas resolveram não dar importância a um cavaleiro solitário. Porque o poeta, embora quase morto de medo, chegou são e salvo à beira da floresta. A entrada estava protegida por uma faixa cheia de galhos e raízes de árvores derrubadas pelo vento, Mas Jasker não tinha intenção alguma de atravessá-la, muito menos ainda de adentrar a floresta. Podia forçar-se a arriscar a vida, mas não cometer suicídio. Desmontou muito lentamente e amarrou as rédeas numa raiz que emergia da terra. Não costumava fazer isso, pois Pegasus não era propenso a se afastar do dono. No entanto, Jasker não sabia como o cavalo reagiria diante do som de uma saraivada de flechas. Até então, nem ele nem Pegasus haviam sido expostos a tais sons. Tirou da cela um lindo alaúde, um instrumento único de primeira classe, com um longo braço esbelto. Presente de uma elfa, pensou, acariciando a madeira tasteada. Talvez ele acabe retornando ao povo antigo, a não ser que as dríades resolvam deixá-lo junto do meu cadáver. Ao lado jazia uma velha árvore derrubada pelo vento. O poeta sentou-se a um tronco, apoiou o alaúde no joelho, passou a língua pelos lábios ressecados e enxugou nas calças as mãos úmidas de suor. O sol aproximava-se do crepúsculo vespertino. Do Vatska elevava-se uma névoa, cobrindo a relva com um manto branco acinzentado. Esfriara. O grasnido das cegonhas aumentou, para cessar logo, permanecendo apenas o coacho das rãs. Jasker bateu nas cordas, uma, duas, três vezes. Afinou o instrumento e começou a tocar, passando a cantar logo em seguida. Iveis velien venkael netel, ilain etariel, aepercor melodevi esvel. In bluff che mi diedarien, I am mini vantegina me, into inave, muiren qui diseveg, e epile. O sol desapareceu por trás da floresta. Uma penumbra caiu imediatamente na área sombreada pelas gigantescas árvores de Brocklon. Leasalam fianeren esel, elanetariel, aepecor. Não ouviu, apenas pressentiu uma presença. Netsemitetre. Shendevort. Não atire, sussurrou obedientemente, sem se virar. Nae asperme. Venho em paz. Nes atearf. Shaint. Obedeceu, embora seus dedos parecessem estar congelados e endurecessem ao tocar as cordas. E ainda que o canto apresentasse grande dificuldade para sair da garganta. Mas na voz da Dríade não havia agressividade, e ele, com todos os diabos, era um profissional. Liesen lam fieneren esel, elaini etariel, aepecuraiente de tivieligwen, iam blaf que midarien, esien ezevelien ame, quesciante camiel. Aven mini mistricia. Desta vez, permitiu-se lançar um olhar por cima do ombro. Aquilo que se agachara bem juntinho do tronco lembrava um arbusto envolto em era. No entanto, não era um arbusto. Arbustos não costumam ter enormes olhos brilhantes. Pegasus relinchou baixinho, e Jasker sabia que atrás dele, na escuridão, havia alguém que acariciava as narinas do cavalo. Shentvort. Pediu novamente a Dríade agachada às suas costas. Sua voz parecia o sussurro de folhas atingidas por gotas de chuva. Eu... Começou o poeta. Eu sou... Sou um amigo do bruxo Geralt. Sei que Geralt... Que Queenblade... Está aqui em Brocklon, entre vocês. Estou ouvindo... Net Dysian. Shaentvar. Shaent. Pediu suavemente outra dríade às suas costas, quase em coro com uma terceira e talvez uma quarta. Jasker não tinha certeza. Yeah, Shaint Ted, falou com uma agente voz melodiosa aquilo que até havia pouco parecer ao bardo uma pequena pétala a alguns passos dele. Eslain, Ted, cante mais sobre Etariel. Está bem? Jasker obedeceu. Amá-la é o objetivo de minha vida, bela Etariel. Permita que eu guarde o tesouro das lembranças. E a flor encantada, orvalhada como que de lágrimas, prove sinal de amor. Dessa vez, ouviu passos. Jasker. Geralt. Sim, sou eu. Pode parar de fazer barulho. Como você conseguiu me achar? Quem lhe contou que eu estava em Brooklyn? Foi Triss Merigold. Maldição. Jasker tropeçou pela segunda vez e teria caído se a Dryad, que caminhava a seu lado, não tivesse segurado com uma força surpreendentemente para alguém de sua estatura. Caerian Taed advertiu com sua voz argêntea. Vai, Kaelman. Obrigado. É que está muito escuro. Geralt? Onde está você? Aqui. Não fique para trás. Jasker apressou o passo. Tropeçou novamente e quase esbarrou no bruxo, que parara à sua frente. As dríades passaram por ele silenciosamente. Que escuridão infernal. Falta muito? Não. Em breve estaremos no acampamento. Quem, além de Triss Merigold, sabe que estou escondido aqui? Você andou falando sobre isso com mais alguém? Tive de falar com o Rei Venslav. Precisava de um salvo-conduto para atravessar Bruges. Estamos vivendo em tempos que é impossível descrever. Também precisava de uma permissão para adentrar Brooklyn. Mas Venslav conhece e gosta de você. Imagine que ele me nomeou um enviado seu. Estou convencido de que ele manterá segredo. Pedi-lhe isso especificamente. Não fico chateado comigo, Geralt. O bruxo se aproximou. Jasker não conseguia ver a expressão em seu rosto. Via apenas os cabelos brancos e os fios de barba de vários dias, visíveis mesmo na escuridão. Não estou chateado. O poeta sentiu a mão pousada em seu ombro e teve a impressão de que a até então fria voz de Geralt mudara sensivelmente. Estou feliz por você ter vindo, seu filho de uma cadela. Como faz frio aqui. Jasker tremeu, fazendo estalar os galhos sobre os quais estavam sentados. Que tal acendermos? Nem pense nisso. Sussurrou o bruxo. Você esqueceu onde está? Elas chegam até a tal ponto? O trovador lançou um olhar preocupado à sua volta. Nenhum fogo, é isso? As árvores odeiam fogo. E elas também. Que droga. Vamos ficar sentados neste frio e nesta maldita escuridão? Quando estendo o braço, não consigo ver meus dedos. Então não estendo o braço. O bardo suspirou e esfregou os antebraços. Ouviu o bruxo sentado a seu lado quebrar raminhos secos com os dedos. No meio da escuridão surgiu repentinamente uma luzinha esverdeada, bem distinta no início, mas tornando-se cada vez mais nítida. Após a primeira, apareceram várias outras, espalhadas por muitos lugares, movendo-se e dançando como pirilampos ou línguas de fogo fato. De uma hora para outra, a floresta despertou com uma agitação de sombras, e Jasker começou a ver a silhueta das dríades que estavam à sua volta. Uma delas aproximou-se e colocou junto deles algo que parecia um incandescente emaranhado de plantas. O poeta estendeu cuidadosamente o braço e aproximou a palma da mão. A brasa verde era totalmente fria. O que é isso, Geralt? Mistura de fungos com uma espécie de musgo que cresce apenas aqui, em Brooklyn. Somente elas sabem como prepará-la para que brilhe. Agradeço, Vifalv. A Dryad não respondeu, mas também não se afastou, ficando de cócoras junto deles. Sua testa era atravessada por uma guirlanda e seus longos cabelos caíam sobre seus ombros. Aquela luz, os cabelos pareciam ser verdes, era possível que fossem assim de verdade. Jasker sabia que os cabelos das dríades podiam ter as cores mais diversas e incomuns. Taedeth, falou a dríade melodiosamente, erguendo para o trovador um par de olhos brilhantes num pequenino rosto pintado com duas escuras linhas diagonais paralelas, a título de camuflagem. Es vevort scheint ein etariel? Scheint aven vort? Não. Talvez mais tarde. Respondeu Jasker polidamente, escolhendo com cuidado as palavras da língua antiga. Adriad suspirou, inclinou-se e acariciou levemente o braço do alaúde deitado a seu lado. Ergueu-se e se afastou. Jaska ficou olhando juntar-se às demais, cujas sombras pareciam dançar à luz das verdes lamparinas. Espero não tê-lo ofendido, falou meio sem graça. Elas se comunicam num dialeto próprio, cujas formas polidas eu não conheço. Verifique se você tem uma faca cravada na barriga. Na voz do bruxo não havia nem ironia nem humor. As drides sempre reagem a uma ofensa enfiando uma faca na barriga do ofensor. Não precisa ter medo, Jaska. Ao que tudo indica, elas serão capazes de lhe perdoar muito mais do que um simples deslize linguístico. Seu conceito à beira da floresta claramente lhes agradou. Agora você é um Ard Taedf, ou seja, um grande bardo. Elas aguardam agora a continuação de A Flor de Etariel. Você a conhece? Afinal, não é uma composição sua. Mas fui eu quem a traduziu, enriquecendo um tanto aquele canto élfico. Você não notou? Não. Foi o que pensei. Por sorte, as dríades têm um senso mais apurado quando se trata de arte, e em algum lugar que elas são excepcionalmente musicais. Foi por isso que bolei aquele plano genial, pelo qual, cabe observar, você não me congratulou. Meus parabéns, falou o bruxo, após um breve silêncio. Aquilo foi realmente muito esperto de sua parte, e como sempre, você teve muita sorte. As flechas das drides acertam a 200 passos, e elas não costumam esperar que alguém chegue à sua margem do rio e comece a cantar. Elas são muito sensíveis a odores desagradáveis. E, quando a correnteza do Vatska arrasta um cadáver, seu fedor empesta a floresta. Vamos deixar esse assunto de lado. O poeta pigarreou. O importante é que me dei bem e encontrei você. Geralt, como... Você tem uma navalha? É lógico que tenho. Vai me emprestá-la amanhã cedo. Esta barba por fazer está me deixando quase louco. E as dríades não tinham um... Sim. Em princípio, elas não têm necessidade de navalhas. É óbvio que vou lhe emprestar. Geralt? O que foi? Não trouxe comida alguma. Será que o Ard Taedf, o grande bardo, pode contar com um convite para jantar com as dríades? Elas não jantam. Nunca. E suas sentinelas na fronteira de Brooklyn tampouco tomam café da manhã. Você terá de sofrer até o meio-dia. Eu já me acostumei. Mas quando chegarmos à sua capital, a famosa Duen Canel, oculta no meio da floresta... Nós nunca chegaremos lá. Como isso é possível? Eu pensei que... Afinal, elas lhe concederam asilo. Afinal, elas o toleram. Você usou o termo adequado. Ambos ficaram em silêncio por bastante tempo. Guerra, falou o poeta finalmente. Guerra, ódio, desprezo. Por todos os lados. Em todos os corações. Você está poetizando. Mas é assim. Exatamente assim. Vamos lá. Conte-me com o que você veio. Relate o que se passou no mundo enquanto eu estava sendo tratado aqui. Antes, Jaska pigarreou silenciosamente. Você deve me contar o que aconteceu realmente em Garstang. Triss não lhe contou. Contou, mas eu gostaria de ouvir sua versão. Se você conhece a versão de Triss, conhece uma versão muito mais detalhada e exata que a minha. Conte-me o que se passou mais tarde, quando eu já estava em Brooklyn. Geralt, sussurrou o poeta, eu realmente não sei o que aconteceu com Yennefer e Ciri. Ninguém sabe, nem mesmo Triss. O bruxo agitou-se violentamente. Os galhos estalaram. E eu estou lhe perguntando sobre Ciri ou Yennefer? Falou com voz alterada. Fale-me da guerra. Os Nilfgaardianos, começou o bardo. atacaram Lyria e Aiden sem declaração de guerra alguma. O motivo teria sido um suposto ataque de tropas de Demonwand a um forte fronteiriço de Dol Ungra, realizado durante o encontro dos feiticeiros em Tanith. Há quem afirme que aquilo foi uma provocação, perpetrada por Nilfgaardianos fingindo-se de soldados de Demonwand. Acho que nunca saberemos o que aconteceu realmente. De todo modo, a reação de Nilfgaard foi rápida e maciça. A fronteira foi atravessada por um exército poderoso, que provavelmente estava concentrado em Dol Ungra havia semanas, se não meses. Spala e Skala, os dois fortes fronteiriços de Lyria, foram tomados de assalto em menos de 3 dias. Rivia estava preparada para resistir a um cerco prolongado, mas rendeu-se em menos de 2 dias sob a pressão das corporações, dos artesãos e dos comerciantes, as quais fora prometido que a cidade não seria saqueada caso abrisse os portões e pagasse um resgate. E a promessa foi cumprida? Sim. Interessante. A voz do bruxo voltou a se alterar. O cumprimento de uma promessa nos dias de hoje nem menciona o fato de que antigamente nem se pensava em fazer promessas desse tipo. Porque ninguém as esperava. Os artesãos e os comerciantes não abriam os portões de fortalezas, mas defendiam-nos. Com cada corporação protegendo a própria torre e o próprio bastião. O dinheiro não tem pátria, Geralt. Para os comerciantes não faz diferença sobre qual governo está oferindo lucro. E para os palatinos nilfgaardianos não importa de quem coletam impostos. Comerciantes mortos não oferem lucro e, consequentemente, não pagam impostos. Continue. Após a capitulação de Rivia, o exército de Nilfgaard seguiu numa velocidade incrível em direção ao norte, sem encontrar resistência digna de nota. Incapazes de formar uma frente para uma batalha decisiva, os exércitos de Demonwand e Maeve foram recuando. Desse modo, os Nilfgaardianos chegaram a Aldersberg. No intuito de evitar um cerco à fortaleza, Demonwand e Maeve decidiram travar uma batalha. A situação de suas tropas não era das melhores. Que droga! Se não fosse tão escuro, eu poderia desenhar. Não desenhe. Seja sucinto. Quem venceu? Vossa Excelência ouviu? Gritou um afobado e suado intendente e conseguiu passar por entre as pessoas que cercavam a mesa. Acabou de chegar o mensageiro do campo de batalha. Vencemos. Vencemos a batalha. Vitória. O dia é nosso. Acabamos com o inimigo de uma vez por todas. Fale mais baixo. Repreendeu o Everston. Minha cabeça está prestes a estourar de tanta gritaria de vocês. Sim, ouvi. Derrotamos o inimigo. O dia é nosso, acabamos com o inimigo e a vitória é nossa. Grandes coisas. Os oficiais de justiça e os intendentes abaixaram a voz e olharam com espanto para seu superior hierárquico. Vossa Excelência não está radiante? Estou. Mas você está radiante em silêncio. Os intendentes se entreolharam e calaram. Um bando de moleques assustados. Pensou o executor judicial dos exércitos imperiais. Na verdade, sua atitude não me surpreende, mas lá no topo da colina, Menocoihorn, Elan Trahi e até o grisalho general Broiband gritam, dão pulinhos de alegria no ar e se dão tapinhas congratulatórios nas costas. Vitória, o dia é nosso! E de quem haveria de ser? Os Reinos Unidos de Aerdyn e Lyria mobilizaram 3.000 cavalarianos e 10.000 infantes. Um quinto dos quais conseguimos bloquear e manter dentro dos fortes e das fortalezas os primeiros dias da ofensiva. Boa parte das tropas restantes teve de recuar para proteger os flancos ameaçados pelos Coyatel. Os demais 5 ou 6 mil, entre os quais não mais de 1.200 cavalarinos, acabaram nos enfrentando na Batalha de Aldersberg. Coyhorn lançou contra eles um exército de 3.000 homens, incluindo aí 10 estacamentos de cavalaria pesada, a flor dos guerreiros de Nilfgaard. E agora ele canta vitória. Grita, agita o bastão de comando e pede cerveja. Vitória. Ora, veja. Com um gesto brusco, o executor judicial dos exércitos recolheu da mesa as pilhas de mapas e notas, ergueu a cabeça e olhou em volta. Prestem atenção. Falou aos intendentes rudemente. Vou emitir ordens. Seus subalternos congelaram numa postura de espera. Cada um de vocês, começou, teve a oportunidade de ouvir a preleção feita ontem pelo Sr. Marechal de Campo Coehorn a seus oficiais. Diante disso, chamo sua atenção para o fato de que tudo o que o Marechal falou aos militares nada tem a ver com vocês. Vocês terão de executar outras tarefas e cumprir outras ordens. Ordens minhas. Everstein pensou um pouco, esfregando a testa. Guerra aos castelos e paz às choupanas, disse ontem Coehorn a seus comandados. Continuou. Vocês todos conhecem esse princípio que lhes ensinaram nas academias militares. Pois saibam que esse princípio obrigatório até hoje deverá ser esquecido a partir de amanhã. A partir de amanhã, vocês seguirão um novo princípio, que será o mote da guerra que estamos travando. Esse mote, que também é minha ordem, diz o seguinte: guerra contra tudo o que é vivo. Guerra contra tudo o que pode ser queimado. Vocês deverão deixar terra carbonizada atrás de si. A partir de amanhã, levaremos a guerra além da linha de trás da qual recuaremos após a assinatura do tratado. Nós recuaremos, mas lá, do outro lado da linha, deverá sobrar apenas terra arrasada. Os reinos de Rivia e Aerdyn devem ser transformados em cinzas. Lembrem-se de Sodden. Hoje chegou a hora de nossa vingança. Everstein pigarreou com força. Antes de os soldados deixarem esta terra queimada atrás de si, falou aos calados intendentes. A tarefa de vocês será de retirar daquela terra e daquele país tudo o que for possível, tudo o que poderá multiplicar a riqueza de nossa pátria. A Aldegast, você se ocupará do carregamento e do transporte de todas as colheitas já feitas e armazenadas. Tudo o que ainda estiver nos campos e não foi destruído pelos valentes guerreiros de Coehorn deverá ser recolhido. Dispõe de poucos homens, excelência. Você terá escravos de sobra. Faça-os trabalharem. Marder e você... Esqueci seu nome. Helvet. Evan Helvet, excelência. Vocês dois vão se encarregar do gado. Vão agrupá-lo em manadas que deverão ser levadas a determinados pontos de quarentena. Muito cuidado com a febre aftosa e demais doenças contagiosas. Qualquer animal suspeito deverá ser imediatamente abatido e queimado. Quanto aos demais, conduza-nos para o sul pelos caminhos previamente demarcados. Sim, excelência. E agora? Pensou Everstein. Olhando para seus subordinados. Chegou a hora das tarefas especiais? A quem confiá-las? Esses aí são os garotos que mal largaram a mamadeira. Viram um pouco e nada experimentaram. Como sinto falta daqueles versados intendentes de outrora. Guerras, guerras e mais guerras. Os guerreiros morrem frequentemente em grande número, mas levando em consideração a proporcionalidade, a incidência de morte de intendentes não é muito menor. Só que não se nota a falta de um soldado, porque sempre parece um novo, já que todos querem ser guerreiros. Mas quem quer ser intendente ou oficial da justiça? Quem, após seu retorno, ao ser indagado pelos filhos quais foram seus feitos durante a guerra, vai querer relatar como mediu sacos de grãos, contou couros fedorentos e pesou banha, como tangeu gado e conduziu carroças carregadas de produtos de saques por estradas cobertas de estrume? Envolta em poeira, fedor e enxame de moscas. Tarefas especiais. A fundição de Gwelek com seus altos fornos, as oficinas de fresagem, os fornos de conversão de calamita e a gigantesca forja de Enzalan, com uma produção anual de 25 toneladas de ferro, usinas de objetos de estanho e bronze, e manufaturas de lã de Aldersberg, moinhos de malte, destilarias, tecelagem e tinturarias de Wengenberg. Desmontar e transmontar. Assim ordenar o Imperador Emir, o fogo branco dançante sobre mamoas dos inimigos. Apenas em duas palavras, desmontar e transportar. Uma ordem é uma ordem e deve ser obedecida. Faltava o mais importante. As minas e seus produtos, moedas, joias, obras de arte. Disso, porém, ele mesmo se ocuparia. Pessoalmente. Ao lado das colunas de fumaça visíveis no horizonte, foram surgindo outras, e mais outras. As tropas punham em prática as ordens de Coehorn. O reino de Aerdyn transformava-se aos poucos num país de incêndios. Pela estrada envolta em nuvens de poeira, seguia uma comprida coluna de máquinas de guerra destinadas às quais não rendidas Aldersberg e Wengenberg, a capital do rei Demawand. Peter Everstein olhava e contava, calculava, refazia os cálculos. Peter Everstein era o intendente-mor do Império e, durante a guerra, o principal executor judicial dos exércitos. Exercia tal função havia 25 anos. Números e cálculos eram tudo em sua vida. Uma catapulta custava 500 florins, um trabuco 200, cada fundíbulo pelo menos 150, e a mais simples das balestras, 80. Os bens treinados, usuários dessas armas, cobravam 9 florins e meio de soldo mensal. A coluna que estava a caminho de Wengenberg, incluindo aí os cavalos, burros e utensílios, valia no mínimo 300 grivnias. Uma grivnia, moeda de metal puro que pesava meia libra, equivalia a 60 florins. O faturamento anual de uma mina de porte médio chegava a 6 mil grivnias. A coluna responsável pelo cerco foi ultrapassada por um regimento de cavalaria ligeira. Pelos brasões, nas bandeiras, Evertsen reconheceu a unidade tática do príncipe Winneburg, uma daquelas que haviam sido transferidas de Sintra. Sim, pensou. Esses aí têm com que se alegrar. A batalha já foi ganha e as tropas de Arden dissipadas. Os regimentos de reserva não mais serão lançados numa luta encarniçada contra exércitos regulares. Eles apenas vão perseguir dispersos grupos de fugitivos desprovidos de seus comandantes, matando, saqueando e incendiando tudo à sua volta. Eles estão contentes porque têm diante de si a perspectiva de uma agradável e alegre guerrinha. Uma guerrinha que não lhes dará muito trabalho nem os fará arriscar a vida. Evertsen calculava. Um regimento tático de cavalaria ligeira era formado por 10 destacamentos, num total de 2 mil cavalarianos. Embora certamente não se engajassem mais em batalhas de grande envergadura, pelo menos um sexto deles morreria em combates secundários. Em seguida, viriam os acampamentos e bivacs, comida estragada, sujeira, piolhos, mosquitos, água poluída, fazendo surgir o inevitável, tifo, disenteria e malária, que matariam não menos de um quarto dos homens. A isso deviam ser acrescentados acontecimentos imprevistos, em torno de um quinto do total. Assim, acabariam voltando para casa não mais de 800 cavalarianos, provavelmente menos. Outros destacamentos montados seguiriam pela estrada, e depois deles, regimentos de infantaria. Marchavam arqueiros de jaqueta amarela e capacete arredondado, bem como besteiros e lanceiros com a cabeça protegida por bacinete. Atrás deles vinham os veteranos de Vicóvaro e Etólia, portando enormes escudos retangulares cobertos de couro, e mais parecendo caranguejos por causa das armaduras. Por fim, um amontoado multicolorido. Soldados profissionais de Metina e mercenários de Turn, Maest, Gesso e Eben. Apesar do calor, as tropas avançavam entusiasmadas, com suas botas erguendo uma nuvem de poeira sobre a estrada. Retumbavam tambores, tremulavam bandeiras e flâmulas, brilhavam pontas de lanças, dardos, alabardas e bisarmas. Os soldados marchavam com passos firmes e alegres. Marchava um grande vencedor. Um exército invencível. Em frente, rapazes. Em frente. À guerra. A Wengenberg. Acabar com o inimigo. Vingar-se de Soden. Aproveitar a alegre guerrinha para encher os bolsos com um saque e voltar para casa. Evertsen olhava. E calculava. Wengenberg caiu após uma semana de cerco. Concluiu Jasker. Você ficará espantado, mas lá as corporações lutaram valentemente até o fim, defendendo os bastiões e outros pontos nos muros que lhes foram determinados. Como represália, tanto a guarnição como a população civil da cidade, algo em torno de 6 mil pessoas, foram massacradas. A notícia do massacre provocou fugas em massa. Os dispersos regimentos e a população civil começaram a se deslocar na direção de Temeria e da Redânia. Multidões de fugitivos avançaram pelo Vale do Pontar, e pelas várzeas de Marraca. A cavalaria nilfgaardiana partia em seu encalço, bloqueando seu caminho de fuga. Você sabe de que se tratava? Não. Eu não entendo. Eu não entendo de guerras, Jaskier. Tratava-se de fazer prisioneiros, escravos. Eles queriam escravizar o maior número de pessoas possível. Para os Nilfgaardianos, escravos representam a força de trabalho mais barata. Aquilo foi uma gigantesca caçada a seres humanos, Geralt. Uma caçada muito fácil, porque o exército fugira e não sobrara ninguém para proteger os fugitivos. Ninguém? Quase ninguém. Não conseguiremos, balbuciou Viles, olhando para trás. Não conseguiremos fugir. Que droga! A fronteira está tão próxima, tão próxima. Hyle ergueu-se nos estribos e olhou para a estrada zigue-zagueando entre as colinas cobertas de vegetação. A estrada, até onde a vista podia alcançar, estava semeada com restos de bens saqueados, cadáveres de cavalos, carroças e carretas viradas e atiradas em valas. Atrás deles, do outro lado da floresta, negras colunas de fumaça erguiam-se ao céu, enquanto gritos e típicos sons de luta podiam ser ouvidos cada vez mais perto. Estão acabando com a retaguarda, falou Viles, limpando o pó e a fuligem do rosto. Está ouvindo, Hyla? Eles alcançaram a retaguarda e estão matando todo mundo. Não conseguiremos. Agora somos nós que formamos a retaguarda, respondeu a mercenária secamente. Chegou nossa hora. Viles empalideceu. Um dos soldados, que ouviu o diálogo, soltou um profundo suspiro. Hyla puxou as rédeas, forçando o exausto corcel a erguer a cabeça. De todo modo, não conseguiremos escapar, disse com toda calma. Nossos cavalos vão cair de exaustão a qualquer momento. Antes de chegarmos à encosta, seremos alcançados e degolados. Vamos nos desfazer de tudo e fugir para a floresta, sugeriu Viles, sem encará-la. Separadamente, cada um por si. Talvez consigamos sobreviver. Hyla não respondeu. Apenas indicou com um gesto de cabeça as fileiras dos últimos fugitivos correndo na direção da fronteira. Viles compreendeu. Soltou um palavrão, pulou da sela, cambaleou e apoiou-se em sua espada. Desmontar! Gritou com voz rouca para os soldados. Bloquear a estrada com tudo que for possível. Estão olhando para o quê? Morremos apenas uma vez. Somos guerreiros. Somos a retaguarda. Temos de deter os perseguidores ou, pelo menos, retardar seu avanço. Se retardarmos os perseguidores, aquelas pessoas conseguirão passar para o outro lado das montanhas e entrar em Temeria, concluiu Hyla, descendo também do cavalo. Lá há mulheres e crianças. Por que estão de olhos arregalados? Essa é a nossa profissão, e é para isso que somos pagos. Ou será que vocês se esqueceram? Os soldados se entreolharam. Por um momento, Hyla achou que eles fugiriam, que forçariam seus exaustos e suados cavalos a um esforço final, engalopariam atrás da coluna de fugitivos na direção da escapa salvadora. Enganara-se. Fora injusta em sua avaliação. Os soldados derrubaram uma carroça, colocaram-na atravessada na estrada e formaram com ela uma espécie de barricada. Uma barricada provisória, baixa e absolutamente insuficiente. Não tiveram de esperar por muito tempo. Assim que assumiram suas posições, dois cavalos arfantes soltando flocos de espuma adentraram o vale. Apenas um deles levava um cavaleiro. Blaze! Preparem-se! Sussurrou o mercenário, caindo nos braços dos soldados. Preparem-se! Eles estão vindo logo atrás de mim. O cavalo ofegou, deu uns passos vacilantes, caiu sobre as ancas, esticou o pescoço e relinchou lamentosamente. Hyla, disse Blaze com voz rouca, virando o rosto. Dê-me uma arma. Perdi minha espada. A guerreira, olhando para as colunas de fumaça dos incêndios, fez um gesto com a cabeça, indicando o machado encostado na carroça derrubada. Blaze pegou a arma e cambaleou. A perna esquerda de suas calças estava encharcada de sangue. O que aconteceu com os demais? Foram massacrados, gemeu o mercenário. Todos. Todo destacamento. Hyla, não foram Nilfgaardianos. Foram esquilos. Foram os elfos que nos alcançaram. Os Skoyatel avançam antes dos Nilfgaardianos. Um dos soldados soltou um gemido doloroso, enquanto o outro sentou pesadamente na grama, cobrindo o rosto com as mãos. Vili soltou um palavrão, apertando as presilhas e seu corcelete. A seus postos, berrou Hyla. Para trás da barricada. Não nos pegarão vivos, prometo-lhes. Viles deu uma cusparada, arrancou do ombro o laço tricolor das forças especiais do rei Demawend e atirou-o no meio dos arbustos. Hyla, alisando e direitando sua insígnia, sorriu ironicamente. Não sei se isso vai lhe adiantar alguma coisa, Viles. Não creio. Você prometeu, Hyla. Prometi e cumprirei minha promessa. A seus postos, rapazes. Peguem as lanças e as bestas. Não esperaram muito. Quando conseguiram fazer recuar a primeira onda de atacantes, sobraram apenas 6. O combate foi curto, mas encarniçado. Os soldados de Vengenberg lutavam como diabos e com uma determinação não menor que a dos mercenários. Nenhum deles queria ser pego com vida pelos Scoia'tael. Preferiam morrer lutando. E morriam atravessados por flechas, perfurados por lanças e por golpes de espadas. Blaze foi morto por 2 elfos que o arrancaram da barricada. Nenhum daqueles elfos sobreviveu. Blaze ainda tinha um estilete. Os Scoia'tael não lhes deram descanso. Assim que o primeiro destacamento recuou, avançou o segundo. Viles, atingido por uma lança pela terceira vez, caiu. Hyla! Conseguiu ainda gritar. Você prometeu! A mercenária derrubou mais um elfo e virou-se rapidamente. Até logo, Viles, falou, apoiando a ponta da espada logo abaixo do queixo de seu companheiro de armas e enfiando-a com força. Vamos nos ver no inferno. Hyla ficou sozinha, com os Scoia'tael cercando-a por todos os lados. Coberta de sangue dos pés à cabeça, a mercenária ergueu a espada, executou uma pirueta e agitou a longa trança negra. Parada assim, no meio de cadáveres, parecia o próprio demônio. Os elfos recuaram. Venho! Gritou selvagemente. Estão esperando o quê? Não vou me pegar viva? Sou Hyla, a negra. Clyde Vort, Beana. Falou calmamente um belo elfo de cabelos louros e rosto de querubim com enormes olhos infantis, azuis celestes. Surgira do meio dos ainda indecisos Scoia'tael que a cercavam. Seu cavalo, branco como a neve, agitava violentamente a cabeça, batendo com as patas no solo encharcado de sangue. Gladeth Vort, Beana, repetiu. Larga a espada, mulher. A mercenária soltou uma gargalhada macabra e enxugou o rosto com a manga do casaco, lambuzando o rosto como uma mistura de poeira e sangue. Minha espada é cara demais para ser largada, elfo, gritou. Se quiser pegá-la, terá de quebrar meus dedos. Sou Hyla, a negra. Venham. Não teve de esperar muito. Não vieram reforços de Arden? Perguntou o bruxo, após um longo período de silêncio. Afinal, pelo que me consta, havia alianças, tratados de mútua ajuda, acordos. A Redânia, Jaskep garreou, ficou num estado de caos completo após a morte de Vizimir. Você soube que o rei Vizimir foi assassinado? Sim. As rédeas do governo foram assumidas pela rainha Hedwig, mas o país foi assolado por todo tipo de desordem. E por terror, por caçadas a Scoia'tael e espiões nilfgaardianos. Dijkstra passou a agir como se estivesse louco. Os cadafalsos ficaram inundados de sangue. Dijkstra continua sem poder andar. Tem de ser carregado numa liteira. Posso imaginar. Ele perseguiu você? Não. Ele pôde, mas não quis. Ah, não importa. De qualquer modo, a Redânia, mergulhada no caos, não estava em condições de aprontar um exército capaz de vir em auxílio a Arden. E Temeria, por que o rei Foltest não veio em ajuda a Demawend? Tão logo começou a agressão em Dol'Angra, falou Jaskier. Emir Van Enrays enviou uma delegação a Visen. Com todos os diabos, praguejou Bronnibor, olhando para a porta da sala do trono fechada. O que será que eles estão debatendo por tanto tempo? Aliás, por que Faltest rebaixou-se a ponto de negociar? Por que concedeu essa audiência àquele cão nilfgaardiano? O que ele deveria ter feito era cortar fora sua cabeça e enviá-la a Ymir dentro de um saco. Pelos deuses, senhor Voivoda. Ofendeu-se o sacerdote Willemer. Trata-se de um emissário. A pessoa de um emissário sagrada e intocável. Não se deve. Não se deve? Pois eu já vou lhes dizer o que não se deve. Não se deve ficar ocioso contemplando o invasor dizimar países que não são nossos aliados. Lyria já caiu e Arden está prestes a ter o mesmo destino. Demawend sozinho não conseguirá deter Nilfgaard. O que devemos fazer é despachar imediatamente uma força expedicionária, aliviando Demawend, com um ataque à margem esquerda do Jaruga. Aquele lugar não está muito guarnecido, porque a maior parte das tropas foi deslocada para Dol Guldur. Em vez disso, ficamos discutindo. Em vez de lutarmos, conversamos. E ainda por cima, damos hospitalidade ao emissário nilfgaardiano. Cale-se, Voivoda. Falou o príncipe Hereward de Elander, lançando um olhar gélido para o velho guerreiro. O senhor não entende nada de política. É preciso saber olhar para mais longe do que a cabeça do cavalo e a ponta de uma lança. É preciso ouvir o que o emissário tem a dizer. O imperador Ymir não teria enviado se não tivesse um motivo para isso. É lógico que ele tem um motivo, rosnou Bronnibar. Ymir está acabando com Arden e sabe muito bem que caso avancemos e a Redane e Cadwain avancem conosco, seremos nós que acabaremos com ele, expulsando-o de Dol Guldur para Eben. Ele sabe também que, se atacarmos Sintra, vamos golpeá-lo em seu ponto fraco e obrigá-lo a guerrear em duas frentes. É isso que ele teme. E é por esse motivo que ele tenta nos assustar, querendo evitar nosso envolvimento. Foi com tal propósito, nenhum outro, que veio para cá o emissário nilfgaardiano. E é exatamente por isso que devemos ouvir o emissário, insistiu o príncipe, e tomar uma decisão que proteja os interesses de nosso reino. Demawend provocou o Nilfgaard de maneira desarrazoada e agora tem de arcar com as consequências de seu ato. Além disso, não tenho pressa em morrer em prol de Vangenberg. O que está se passando em Arden não nos diz respeito. Não nos diz respeito? O que o senhor está dizendo, com mil diabos? O senhor considera que não é assunto de nosso interesse o fato de os Nilfgaardianos estarem em Arden e Lyria, na margem direita do Jaruga? O fato de um único reino a nos separar deles ser Marrakan? É preciso ser muito curto de ideias. Chega dessas discussões, aletou Willemer. Nenhuma palavra a mais. O rei está chegando. A porta se abriu. Os membros do Conselho Real se levantaram, arrastando as cadeiras. Muitas cadeiras estavam vazias, pois o marechal de campo e a maior parte dos comandantes militares estavam com seus regimentos no Vale do Pontar, em Marrakan e à margem do Jaruga. Também estavam vazias as cadeiras dos feiticeiros. Sim, pensou o sacerdote Willemer. Os lugares ocupados pelos feiticeiros aqui, na corte real de Visen, permanecerão vazios por muito tempo. Quem sabe se não para sempre. O rei Faltest atravessou a sala com passos rápidos e parou ao lado do trono, mas não se sentou nele. Em vez disso, inclinou-se levemente e apoiou os punhos no tampo da mesa. Estava muito pálido. Thangarberg está sitiada, falou o rei de Temeria, com voz baixa, e será conquistada a qualquer momento. O irresistível avanço de Nilfgaard rumo ao norte continua. Alguns regimentos ainda oferecem resistência, mas isso não mudará em nada a situação. A Arden está perdida. O rei Demawend fugiu para Redania. O destino da rainha Maeve é desconhecido. O conselho permanecia em silêncio. Nossa fronteira ocidental, quer dizer, a saída do Vale do Pontar, será alcançada por Nilfgaard em questão de dias. Continuou Faltest, ainda com voz baixa. Hag, a última fortaleza de Arden, não conseguirá resistir por muito tempo, e Hag fica em nossa fronteira ocidental. Já em nossa fronteira meridional, ocorreu um fato extremamente negativo. O rei Ervil de Verden prestou um juramento de vassalagem ao imperador Ymir, cedendo e abrindo os portões das fortalezas na boca do Jaruga. Desse modo, Nastrog, Rosrog e Bodrog, que deveriam proteger nossos flancos, já são guarnecidas por tropas nilfgaardianas. O conselho permanecia em silêncio. Por causa disso, continuou Faltest, Ervil manteve seu título de rei, mas o verdadeiro soberano é Emir. Assim, Verden continua sendo um reino, porém na prática não passa de uma província nilfgaardiana. Vocês se dão conta do que isso significa? A situação se inverteu. As fortalezas de Verden e a foz do Jaruga estão nas mãos de Nilfgaard. Não posso forçar uma travessia do rio, nem enfraquecer os exércitos lá, aquartelados, formando o corpo de homens para adentrar a Aerdyn e apoiar as tropas de Demawand. Não posso fazer isso, pois pesa sobre meus ombros a responsabilidade por meu país e por meus súditos. O conselho permanecia em silêncio. Sua Majestade Imperial Emir Van Enrais, Imperador de Nilfgaard, prosseguiu o rei, me fez uma proposta de um acordo. Proposta que eu aceitei. Já vou lhes expor em que consiste o acordo. E vocês, tendo me ouvido, compreenderão. Admitirão que dirão. O conselho permanecia em silêncio. Dirão, concluiu Faltest, dirão que eu lhes trouxe paz. Quer dizer que Faltest meteu o rabo entre as pernas. Rosnou o bruxo, quebrando mais um graveto com os dedos. Chegou um acordo com Nilfgaard. Deixou Aerdyn ao Deus Dará. Sim, confirmou o poeta. Mas levou suas tropas para dentro do Vale do Pontar e ocupou e guarneceu a fortaleza de Hag. Já os nilfgaardianos não adentraram as várzeas de Mahakan, não atravessaram Jaruga em Soden e não atacaram Bruges, que após a capitulação e submissão de Ervil ficou à sua mercê. Não tenho dúvida de que esse deve ter sido preço pela neutralidade de Temeria. Ciri tinha razão, murmurou Bruges. A neutralidade costuma ser abjeta. O que você quis dizer com isso? Nada. E quanto a Caedwen, Jasker, por que Henselt não foi em auxílio de Demawand e Mev? Afinal, eles tinham um pacto, eram aliados. E mesmo que Henselt, a exemplo de Faltest, esteja cagando para assinaturas e selos nos documentos e não dê importância à palavra real, não creio que ele seja estúpido. Será que ele não se dá conta de que, após a queda de Aerdyn e do acordo com Temeria, chegará a sua vez? Que ele é o próximo na lista nilfgaardiana? Caedwen deveria apoiar Demawand por pura praticidade. Vejo que não há mais no mundo nem fé nem verdade, mas imagino que haja ainda um resto de senso comum. O que você acha, Jasker? Existe ainda senso comum no mundo? Ou será que, em vez dele, sobraram apenas o desprezo e mal-caratismo? Jasker virou a cabeça. As lanterninhas verdes estavam próximas, envolvendo-os num anel estreito. Ele não havia notado antes, mas agora se deu conta de que todas as dríades ouviram seu relato. Você não respondeu, falou Geralt. E isso significa que Ciri tinha razão. Que Codringer tinha razão. Que todos tinham razão. O único que não tinha razão fui eu. Um bruxo ingênuo, anacrônico e tolo. O centurião Diggot, conhecido pelo codinome de Meio Galão, afastou a aba da tenda e entrou, bufando pesadamente e rosnando com fúria. Os decuriões ergueram-se de um pulo, adotando posturas militares e expressões bélicas. Antes que os olhos do centurião se acostumassem à penumbra, Zivik agiu cobrindo com um casaco o pequeno barril de vodka localizado no meio das celas. Isso não pelo fato de Diggot ser um austero oponente ao consumo de bebidas alcoólicas em serviço ou no acampamento, mas para salvar a barricada. A barrica. O apelido do centurião não lhe fora dado à toa. No acampamento circulava o credo de que, em condições adequadas, ele era capaz de beber, em impressionante curto espaço de tempo, metade de um galão de vodka. O centurião conseguia entornar o conteúdo de um típico cantil militar, ou seja, um quarto de litro, de uma só vez, raramente molhando os lábios. Então, senhor centurião, indagou Brod, o decurião dos besteiros. O que decidiram, senhores comandantes? Quais são as ordens? Vamos atravessar a fronteira? Diga logo. Já vou dizer. Bufou o meio galão. Como faz calor? Já vou lhes contar tudo, mas antes me deem algo para beber, porque fiquei com a garganta ressecada. E não adianta alegarem que não tem, pois dá para sentir o cheiro de vodka a uma milha de distância. E eu sei de onde vem o cheiro. Daqui, debaixo desse casaco. Sivik, blasfemando baixinho, tirou o casaco de cima da barriga. Os decuriões se aproximaram, formando um círculo apertado, e ouviu-se o tilintar de cantis e canecos de zinco. Ah! O centurião enxugou o bigode e os olhos. Como é ruim essa porcaria. Sirva-me outra dose, Sivik. Vamos, fale logo. Pacientou-se, Brod. Quais são as ordens? Vamos atacar os Nilfgaardianos ou continuaremos plantados aqui, próximos da fronteira, como carpideiras num velório? Vocês estão sonhando com uma batalha? Meio galão pigarreou. Escarrou e sentou-se numa das celas. Estão com tanta pressa assim para saquear a Aerdyn? Mal conseguem se aguentar, não é isso? Vocês parecem uma alcateia de lobos com as presas arreganhadas. É isso mesmo. Falou o pequeno Staller, friamente, passando o peso do corpo de uma perna para a outra. Ambas, como cabia a um velho cavalariano, eram tortas como arcos. É isso aí, senhor centurião. Já é a quinta noite que dormimos de botas em estado de prontidão. Diante disso, queremos saber se vamos atacar ou se recuaremos até o forte. Vamos atravessar a fronteira, anunciou o meio galão. Amanhã, ao raiar do sol, 5 batalhões com a companhia cinzenta à frente. E agora prestem atenção, porque vou lhes dizer o que foi ordenado a nós, centuriões e oficiais, pelo voivoda e pelo nobre senhor Mansfeld, margrave de Artka Reig, que chegou diretamente do rei. Aguçem os ouvidos, pois não pretendo repetir e as ordens são pouco usuais. A tenda ficou em silêncio. Os Nilfgaardianos atravessaram Dol'Angra, falou o centurião. Esmagaram Lyria e em 4 dias chegaram a Aldersberg, onde, numa sangrenta batalha, reduziram a pó os exércitos de Demowend e, lançando mão de um traiçoeiro, conquistaram Vengenberg após apenas 6 dias de cerco. Agora estão avançando para o norte, empurrando as forças de Aerdyn para o Vale do Pontar e Dol'Blathanna, e deslocando-se em nossa direção, na direção de Cadwen. Assim, as ordens para a Companhia Cinzenta são as seguintes. Atravessar a fronteira e seguir rapidamente para o sul, na direção do Vale das Flores. Em 3 dias devemos estar à margem do riozinho Dyfni. Repito, em 3 dias. Isso significa que temos de viajar a pleno galope. Não podemos dar nenhum passo além do riozinho Dyfni. Repito, nenhum passo. Em pouco tempo surgirão Nilfgaardianos na margem oposta. Estes, prestem muita atenção e ouçam com afinco. Nós não vamos atacar. Não devemos provocar forma de confronto alguma. Está entendido? Mesmo que eles tentem atravessar o riozinho, vocês devem apenas se mostrar e identificar, para que eles saibam que fazemos parte do exército caldweniano. O silêncio na tenda ficou mais profundo, embora parecesse impossível o ambiente ficar ainda mais silencioso. Como é isso? Murmurou Brod finalmente. Não devemos atacar os Nilfgaardianos? Afinal, estamos ou não envolvidos numa guerra com eles? Como é isso, senhor centurião? As ordens são essas. Não vamos para uma guerra, mas... Meio galão coçou o pescoço. Mas em auxílio fraternal. Vamos atravessar a fronteira para levar proteção ao povo de Aerdyn Superior. Não. O que estou dizendo... Não de Aerdyn Superior, mas de Marrakan Inferior. Foi assim que falou o distinto margrave Mansfeld. Ele diz que Demowend sofreu uma derrota e está fudido por ter reinado mal e mantido uma política de merda. E assim se fudeu com todo o seu Aerdyn Nosso rei havia emprestado muito dinheiro a Demawend, e não é possível que toda aquela fortuna se perca, de modo que está na hora de recuperá-la, com os respectivos juros. Além disso, não podemos permitir que nossos conterrâneos e irmãos de Marraca Inferior tornem-se escravos dos Nilfgaardianos. Temos de, como se diz, liberá-los. Porque aquelas terras imemoriais, o Marraca Inferior, já estiveram sob o cetro de Cadwen, e agora a ele vão retornar. Foi esse o pacto que firmou o nosso magnânimo rei Henselt com o Emir de Nilfgaard. Mas, por via das dúvidas, a Companhia Cinzenta deve permanecer na margem do rio, independentemente de qualquer pacto. Entenderam? Ninguém respondeu. Meio Galão franziu o cenho e fez um gesto de desprezo com a mão. Ah, seus filhos de uma cadela, vocês não entenderam porra nenhuma. Mas não precisam ficar preocupados, porque eu também fiquei meio perdido. Mas para entender as coisas, existem os reis. Os margraves, os voivodas e os aristocratas. Nós somos apenas soldados. O que nos cabe é obedecer às ordens. Chegar ao riozinho Diffany em 3 dias e lá permanecer como um muro. Nada mais do que isso. Sirva-me mais vodka, Zebek. Senhor Centurião, gaguejou Zebek. E o que vai ser... O que vai acontecer se as tropas de Arden oferecerem resistência e bloquearem nossa passagem? Afinal, estaremos realizando uma invasão armada a seu país. O que faremos nesse caso? E se aqueles nossos conterrâneos irmãos? Acrescentou Staller, sarcástico. O que nós supostamente devemos libertar? E se eles começarem a disparar seus arcos ou jogar pedras em nós? E aí? Nossa obrigação é chegar a Diffany em 3 dias. Falou com ênfase meio Galão. Não mais tarde. Se alguém tentar nos parar ou retardar, é óbvio que se tratará de um inimigo. E o inimigo deve ser atacado e dizimado. Mas prestem bem atenção. Está expressamente proibido incendiar vilarejos e choupanas, levar quaisquer pertences do populacho, saquear e violar mulheres. Guardem essas instruções em sua mente e repassem-nas a seus subordinados, pois quem desobedecer a elas será imediatamente enforcado. O voivoda repetiu isso mais de 10 vezes. Não chegaremos como conquistadores, mas como aqueles que trazem ajuda fraternal. Qual o motivo de sua risadinha irônica, Staller? Estou lhes dando uma ordem, caralho. Agora corram aos seus destacamentos, preparem seus homens e deixem os cavalos e o equipamento brilhando como uma lua cheia. No meio da tarde, todos os destacamentos terão de estar em formação. O voivoda em pessoas passará em revista. Se por acaso eu passar vergonha por causa de qualquer destacamento, seu decurião não se esquecerá de mim por muito tempo. Mãos à obra. Zivik foi o último a sair da tenda. Semicerrando os olhos por causa da luminosidade do sol, ficou observando a agitação que se apossou do acampamento. Os decuriões apressavam-se para chegar a seus destacamentos. Centuriões corriam de um lado para outro, soltando palavrões. Nobres, escudeiros e pajens esbarravam uns nos outros. A cavalaria pesada de Branard trotava para fora do acampamento, erguendo nuvens de poeira. O calor era insuportável. Zivik apressou-se. Passando por 4 escaldos que haviam chegado de Artcarraig no dia anterior. Sentados à sombra da ricamente decorada tenda do Margrave, eles estavam no meio do processo de criação de uma balada sobre uma vitoriosa expedição guerreira, comentando a genialidade do rei, a sabedoria dos comandantes e a valentia dos simples soldados. Como de costume, no intuito de não perderem tempo, faziam-no antes da operação em si. Saudava-nos nossos irmãos, saudava-nos com pão e sal. Cantou, testando um dos escaldos. Salvadores e libertadores seus saudavam, saudavam com pão e sal. Ei, Rafnir, pense numa rima sofisticada para sal. O segundo escaldo falou uma rima, porém Zivik não ouviu, caminhando na direção de sua decuia. Acampado entre salgueiros junto do lago. Ao vê-lo, os soldados puseram-se imediatamente em posição de sentido. Preparar! Gritou Zibik, parando a certa distância para que seu hálito não influísse no moral de seus comandados. Antes do sol se elevar quatro dedos sobre a linha do horizonte, todos devem estar prontos para uma revista. Tudo tem que estar brilhando exatamente como o sol. As armas, os equipamentos, os arreios e até os cavalos. Haverá uma revista e, se eu passar vergonha diante do centurião por causa de um de vocês, arrancarei as pernas do filho da puta. Rápido! Vamos partir para uma guerra, adivinhou o cavalariano Kraska, enfiando rapidamente a ponta da camisa para dentro das calças. Vamos partir para a guerra, senhor Decurião. E o que você pensou? Que iríamos para um baile em Zazinek. Vamos atravessar a fronteira. Amanhã, ao raiar do sol, marchará toda a companhia cinzenta. O centurião não falou em que ordem, mas, como de costume, nossa decúria deve ser a primeira. Vamos, sacuda as bundas. Esperem um momento. Vou dizer-lhes agora, porque mais tarde poderá faltar tempo. Essa não vai ser uma guerrinha comum, rapazes. Os grãos senhores inventaram alguma nova estupidez. Trata-se de liberação ou algo nesse sentido. Não vamos combater o inimigo, mas marcharemos sobre nossas terras imemoriais em... Como é mesmo? Ah, sim, em ajuda fraternal. Portanto, prestem atenção ao que vou dizer. Não façam nada ao povo de Arden. Não saqueiem. O quê? Espantou-se Kraska. Como não saquear? E como não vamos alimentar... Como vamos alimentar nossos cavalos, senhor Decurião? Roubar feno para cavalos é permitido, mas nada além disso. É proibido ferir pessoas, incendiar choupanas, destruir lavouras. Cale a boca, Kraska. Isto aqui não é um clube de recreativo, e sim um exército, seus filhos da puta. Se não quiserem pender de uma corda, devem obedecer às ordens. Conforme já lhe disse. É proibido assassinar, incendiar, Zivik interrompeu-se e pensou um pouco. Violar as mulheres, concluiu após uma pausa. Só se for em silêncio, de maneira que ninguém os veja. E assim, na ponte sobre o rio Difni, concluiu Jasker. O margrave Mansfeld de Attica Reig e Menno Coirhon, comandante em chefe dos exércitos nilfgaardianos em Dol Angra, apertaram-se as mãos. Fizeram-no sobre o ensanguentado e moribundo reino de Erdin, selando a despolorada divisão de seus sobejos. O mais repugnante gesto de que se tem notícia. Geralt permaneceu calado. Já que estamos falando de assuntos repugnantes, falou momentos depois, com voz surpreendentemente calma. O que se passou com os feiticeiros, Jasker? Refiro-me aos do capítulo e aos do conselho. Nenhum deles ficou do lado de Demowend, respondeu o poeta. Já os que serviam a Faltest, ele os expulsou de Temeria. Felipe está em Tretogor, ajudando a rainha Hedwig no controle do caos que continua imperando na Redânia. Com ela estão Triss e outros três, cujos nomes não me recordo. Alguns estão em Cadwyn. Muitos fugiram para Covir e Hangforth. Escolheram a neutralidade, porque, você deve saber, Esterath Thyssen e Nea Damir foram e continuam sendo neutros. Sei. E quanto a Vilgefortz e seus seguidores? Vilgefortz sumiu. Esperava-se que aparecesse em Arden, na qualidade de plenipotenciário de Emir. Mas ele sumiu, sem deixar rastros. Nem dele, nem de todos os seus sócios, exceto... Exceto quem, Jasker? Exceto uma feiticeira que se tornou rainha. Filavandrel Ayan Findahael aguardava em silêncio por uma resposta. A rainha, olhando pela janela, também permanecia calada. A janela dava para os jardins, que havia pouco tinham sido o orgulho e a glória do ex-governante de Doblatana, o plenipotenciário do tirano de Vengenberg. Fugindo dos elfos livres, que representava a vanguarda das tropas do Imperador Emir, o plenipotenciário, um humano, conseguira levar consigo a maioria das preciosidades e até parte do mobiliário do antiquíssimo palácio élfico. Mas não lhe era impossível levar os jardins. Ele os destruíra. Não, Filavandra, falou a rainha finalmente. Ainda é cedo para isso, muito cedo. Não devemos nem pensar em estender nossas fronteiras, porque, por enquanto, não sabemos quais são suas verdadeiras dimensões. Henseld de Cadwen não tem a mínima intenção de respeitar os termos do acordo e recuar para o outro lado do Dífne. Os espiões informam que ele não abandonou seus planos de agressão e poderá vir a nos atacar a qualquer momento. Quer dizer que não conseguimos coisa alguma? A rainha estendeu a mão. A borboleta, que adentrara a janela, pousou na renda de sua manga, abrindo e fechando as asas. Conseguimos mais, disse baixinho, para não espantar a borboleta, do que podíamos almejar. Após 100 anos de espera, recuperamos finalmente nosso Vale das Flores. Eu não o chamaria assim, sorriu Filavandro tristemente. Agora, após a passagem das tropas, ele é mais um vale de cinzas. Temos de volta nosso país, concluiu a rainha, olhando para a borboleta. Voltamos a ser um povo e não um bando de exilados. E as cinzas são fecundas. Quando chegar a primavera, o vale voltará a ser florido. É muito pouco, Margarida. Continua sendo pouco. Nós baixamos de tom. Ainda há pouco, nos gabávamos que empurraríamos os humanos até o mar, de onde eles vieram. E agora estamos limitando nossas ambições às fronteiras de Doblatana. Emir Teifuan nos deu Doblatana de presente. O que você espera de mim, Filavandrel? Devo pedir mais? Não se esqueça de que mesmo numa aceitação é preciso manter certo grau de comedimento. Principalmente quando o doador é Emir. Porque Emir não dá nada de graça. As terras que nos foram dadas terão de ser mantidas por nós, e as forças das quais dispomos mal dão para manter Doblatana. Então vamos retirar nossos comandos de Temeria, da Redana e de Cadwen. Propôs o elfo de cabelos brancos. Vamos retirar todos os Coyatel que estão combatendo com os humanos. Você agora é uma rainha, Enid. E eles obedecerão à sua ordem. Como temos agora nosso pedaço de terra, a luta deles não faz sentido algum. Sua obrigação é retornar para cá e defender o Vale das Florestas. Que venham lutar como um povo livre da defesa de suas fronteiras em vez de ficarem morrendo nas florestas como bandidos assaltantes. A elfa baixou a cabeça. Emir não concorda com isso, sussurrou. Os comandos devem permanecer lutando. Por quê? Com que objetivo? Filavandril Ayn Fidahel aprumou-se bruscamente. Eu vou lhe dizer ainda mais. Estamos proibidos de apoiá-los e de lhes prestar qualquer tipo de ajuda. Essa condição foi imposta por Faltest e Henselt. Temeria e a Redania somente respeitarão nosso domínio sobre Doblatana se nós condenarmos oficialmente a luta dos esquilos e nos separarmos deles. Aquelas crianças estão morrendo, Margarida. Estão morrendo dia após dia numa luta desigual. Emir fará acordos secretos com os humanos, que atacarão os comandos e os esmagarão. Trata-se de nossos filhos, de nosso futuro, de nosso sangue. E você me diz que devemos abandoná-los? Kesa Enmidset, Enid. Vaisaikelan? Enven? A borboleta bateu as asas e voou na direção da janela, para ser levada pela corrente de ar aquecido no exterior do palácio. Francesca Findeber, a Enid, a angliana, ex-feiticeira e agora rainha dos Aentseed, os elfos livres, ergueu a cabeça. Seus belos olhos azuis celestes estavam marejados de lágrimas. Os comandos, falou surdamente, devem continuar combatendo. Eles têm de desorganizar os reinos dos humanos e, com isso, dificultar seus preparativos bélicos. Esse foi o teor da ordem de Emir, e eu não tenho condições de me opor a ele. Perdoe-me, Filavandril. Filavandril Ayn Fidehael olhou para ela e fez uma profunda reverência. Eu a perdoo, Enid. Mas não sei se eles a perdoaram. E nenhum feiticeiro repensou o assunto. Mesmo quando Nilfgaard matava e incendiava em Arden, nenhum deles abandonou Vilgefors e passou para o lado de Filippa. Nenhum. Geralt ficou calado por bastante tempo. Não acredito. Disse finalmente, bem baixinho. Não acredito que ninguém tenha abandonado Vilgefors quando as verdadeiras intenções e os efeitos de sua traição vieram à tona. Como é de conhecimento de todos, eu não passo de um bruxo ingênuo, irracional e anacrônico. Mas, assim mesmo, não posso acreditar que nenhum dos feiticeiros tenha feito um exame de consciência. Tissaia de Vries apôs a rebuscada assinatura debaixo da última frase de sua carta. Depois de uma longa reflexão, acrescentou à assinatura o ideograma que simbolizava seu verdadeiro nome. Um nome que ninguém conhecia e que não usava havia muito tempo, desde o momento em que se tornava feiticeira. Cotovia. Deixou a pena de lado com todo cuidado, alinhada, atravessando perpendicularmente o pergaminho. Ficou sentada, imóvel, por bastante tempo, olhando para a esfera vermelha do sol poente. Então levantou-se. Aproximou-se da janela. Por um bom tempo, ficou observando os telhados das casas nas quais, naquele momento, deitavam-se para dormir pessoas comuns, cansadas de sua difícil vida humana, cheias das humanas esperanças quanto ao futuro. Quanto ao dia seguinte, a feiticeira olhou para a carta sobre a mesa, uma carta endereçada a pessoas comuns. O fato de a maioria das pessoas comuns não saber ler não tinha a menor importância. Parou diante do espelho, arrumou o cabelo, alisou o vestido, sacudiu da bufante manga uma inexistente partícula de pó. Ajeitou no decote o colar de espinelhos. Os castiçais debaixo do espelho estavam desalinhados. A empregada provavelmente havia deslocado-os ao tirar o pó. A empregada. Uma mulher comum. Um ser humano comum com olhos cheios de medo do que estava por vir. Uma pessoa comum perdida nos tempos do desprezo. Uma pessoa comum em busca de esperança e de certeza junto a ela, a feiticeira. Uma pessoa comum, que ela decepcionara. Da rua provinham sons de passos, batidas de pesadas botas militares. Tissaia de Vries nem sequer pestanejou, não virou a cabeça para a janela. Não lhe fazia diferença de quem fossem os passos. Soldados do rei? Um corregedor com a ordem de prisão a uma traidora? Assassinos profissionais? Sicários de Vilgefors? Tanto fazia. Os passos silenciaram na distância. Os castiçais debaixo do espelho estavam desalinhados. A feiticeira alinhou-os e endireitou as dobras da toalha de maneira que o canto ficasse bem no centro e simetricamente distante dos apoios dos castiçais. Tirou as pulseiras de ouro e colocou-as alinhadas sobre a toalha. Olhou criticamente, mas não encontrou nada fora de lugar. Tudo estava simétrico e perfeitamente arrumado, assim como deveria estar. Abriu a gaveta da cômoda e tirou dela uma faca com um cabo de marfim. Tinha um rosto altivo e imóvel. Morto. A casa estava em silêncio, num silêncio tão profundo que se podia ouvir o som da pétala de uma tulipa mais recente caindo sobre o tampo da mesa. O sol, vermelho como sangue, foi sumindo vagarosamente por trás dos telhados. Tissaia de Vries sentou-se na poltrona junto da mesa, apagou as velas com um sopro, corrigiu mais uma vez a posição da pena deitada sobre a carta e cortou as veias de ambos os pulsos. As longas horas da viagem e as emoções deixaram sua marca. Jasker despertou e deu-se conta de que provavelmente adormecera muito durante seu relato, começando a roncar no meio de uma frase. Moveu-se e quase rolou para fora do monte de galhos. Geralt não estava deitado a seu lado e não fazia contrapeso no leito improvisado. — Em que ponto... — balbuciou. Eu parei. Ah, sim. Estava falando dos feiticeiros. Geralt, onde você está? Aqui. Respondeu o bruxo, quase invisível na escuridão. Continue, por favor. Você estava exatamente no ponto em que ia falar de Yennefer. Escute, o poeta sabia muito bem que não tinha a mínima intenção de falar sobre a pessoa em questão. Eu realmente nada sei. Não minta. Conheço muito bem. Se você me conhece tão bem, enervou-se o trovador. Então por que cargas d'água você me pede que fale dela? Conhecendo-me bem, tão bem, você deveria saber o motivo de meu silêncio, porque eu não lhe repito boatos ouvidos pelo caminho. Você também deveria adivinhar de que tipo de boatos se trata e por que quero poupá-los deles. Kesswex? Indagou uma das dredes que dormiam perto deles, despertada pela elevada voz do Jasker. Peço desculpas. Sussurrou o bruxo. A você também. Quase todas as lanterninhas verdes de Brocklon já haviam se apagado. Apenas algumas luziam tenuemente. Geralt, falou Jasker, interrompendo o silêncio. Você sempre afirmou que estava de fora, que para você tanto fazia. Ela pode ter acreditado nisso. Certamente acreditava nisso quando começou esse jogo com Vilgefortz. Basta. Interrompeu Geralt. Nenhuma palavra mais. Quando ouço o termo jogo, tenho vontade de matar alguém. Passe-me a navalha. Quero finalmente me barbear. Agora? Ainda está escuro. Para mim, nunca está escuro. Sou uma aberração. Quando o bruxo arrancou de sua mão a bolsa com os apetrechos de barbear e seguiu na direção do riacho, o bardo constatou que o sono abandonara por completo. O céu já clareava, pronunciando o amanhecer. Ergueu-se e adentrou a floresta, evitando cuidadosamente pisar nas dríades, que, abraçadas umas às outras, dormiam à sua volta. Você faz parte daqueles que contribuíram para isso? Jasker virou-se rapidamente. A dríade, apoiada no tronco de um pinheiro, tinha os cabelos cor de prata, algo que era visível mesmo no lusco-fusco da madrugada. Que visão mais horrível, disse ela, cruzando os braços sobre o peito. Alguém que perde tudo. Que coisa mais curiosa, cantor. No passado, eu sempre tive a impressão de que não se poderia perder absolutamente tudo, de que sempre sobraria alguma coisa, sempre. Mesmo nos tempos do desprezo, nos quais a ingenuidade é capaz de se vingar da maneira mais cruel possível, eu tinha a convicção de que não seria possível perder tudo. E eis que ele... Ele perdeu alguns litros de sangue, a possibilidade de se mover agilmente, parte do domínio do braço esquerdo, a espada de ferro de meteorito, a mulher amada, a filha milagrosamente encontrada, a fé... Aí pensei comigo mesmo. Algo, afinal, deveria lhe ter sobrado. Pois não é que me enganei? Ele não tem mais nada. Nem mesmo uma navalha. Jasker permaneceu calado. E a dríade imóvel. Eu lhe perguntei se você contribuiu para isso. Falou ela após um momento. Mas acho que perguntei desnecessariamente. É óbvio que você contribuiu. É óbvio que você é amigo dele. E quando alguém tem amigos e perde tudo apesar disso, é óbvio que os amigos têm uma parcela de culpa. Culpa pelo que fizeram ou pelo que deixaram de fazer. Pelo fato de não saberem o que deveriam ter feito. E o que eu poderia? Murmurou Jasker. O que eu poderia ter feito? Não sei. Respondeu a dríade. Não lhe disse tudo. Estou ciente disso. Não tenho culpa alguma. Tem sim. Não, não sou. Ergueu-se, fazendo estalar o leito improvisado. Geralt estava sentado a seu lado, esfregando o rosto. Cheirava sabão. Você não é o quê? Perguntou friamente. Estou curioso de saber como que você sonhou. Que você é uma rã. Acalme-se. Você não é. Que você é um pateta? Nesse caso, o sonho pode ter sido profético. Jasker olhou em volta. Estavam sozinhos. Onde está ela? Onde estão as Dreads? Na beira da floresta. Arrume-se. Está na hora de você partir. Geralt, momentos atrás eu estive conversando com uma Dread. Ela falava em língua comum, sem sotaque, e me disse... Nenhuma dessas Dreads fala em língua comum, sem sotaque. Você deve ter sonhado, Jasker. Estamos em Brokilo. Aqui é possível ter os sonhos mais estranhos. Na beira da floresta guardava-os uma Dread. Jasker reconheceu imediatamente. Era aquela de cabelos esverdeados que lhe trouxera luz na noite anterior e tentara convencê-lo a continuar cantando a balada. A Dread ergueu a mão, sinalizando que eles deviam parar. Na outra mão carregava um arco com uma flecha pronta para disparar. O bruxo colocou a mão no ombro do trovador e apertou com força. Está acontecendo alguma coisa? Cochichou Jasker. Sim. Fique calado e não se mexa. A espessa neblina pendente no vale do Vatska abafava vozes e sons, mas não a ponto de o bardo não poder ouvir chapes seguidos por bufos de cavalos. O rio estava sendo atravessado por cavaleiros. Elfos, sussurrou. Skoyatel? Estão fugindo para Brokilo, não é verdade? Um comando completo. Não. Sussurrou também Geralt, com os olhos fixos na neblina. Jasker sabia que a visão e a audição do bruxo eram extraordinariamente apuradas, mas não conseguia adivinhar se ele estava avaliando a situação pelos olhos ou pelos ouvidos. Não é um comando. É apenas o que restou de um comando. 5 ou 6 cavaleiros e 3 cavalos com selas vazias. Fique aqui, Jasker, enquanto dou um pulo até lá. Garayan, falou ameaçadoramente Dria de cabelos verdes, erguendo o arco. Netevar, Gwynblade, Kirin. Taesa eu, Valf. Respondeu o bruxo de maneira inesperadamente rude. Measpaer. Kevananelea. Pois pode disparar. Se não for, cale a boca. Não tente me assustar, porque já não dá para me assustar com coisa alguma. Tenho de falar com Milva Bering, e vou fazê-lo. Quer você ou não. Fique aqui, Jasker. Adria já baixou a cabeça. E o arco? Da neblina emergiram 9 cavalos, e Jasker constatou que somente 6 estavam montados. Viu silhuetas de Dryad saindo do mato e indo a seu encontro. Notou que 3 dos cavaleiros tiveram de receber ajuda para descer do cavalo e ser apoiados para poder caminhar na direção das árvores salvadoras de Brokilo. Outras Dryads, parecendo fantasmas, esgueiraram-se por entre as árvores tombadas pelo vento e sumiram na neblina sobre o Vatska. Do outro lado do rio ouviram-se gritos, relinchos de cavalos e chapes. O poeta teve a impressão de ouvir o silvo de flechas, mas não tinha certeza. Eles estavam sendo perseguidos, murmurou. Falve virou-se apertando o arco com a mão. Cante uma canção, Taedef. Rosnou. Net Shaend Amin. Não de Etariel. Não de amor. Não é a hora. Agora é tempo de matar. Uma canção dessas. Sim. Eu não... Gaguejou Jasker. Sou culpado pelo que se passa. A Dread ficou calada por um momento, olhando para o lado. Eu também não. Falou e sumiu no mato. O bruxo retornou em menos de meia hora. Trazia consigo 2 cavalos selados. Pégaso e uma égua castanha. O xairel da égua estava manchado de sangue. É um cavalo dos elfos? Daqueles que atravessaram o rio? Sim, respondeu Geralt. Seu rosto e sua voz estavam estranhos. É uma égua dos elfos, mas por enquanto terá de me servir. Quando surgir uma oportunidade, vou trocá-la por um cavalo que saiba levar um ferido ou ficar parado ao seu lado caso ele caia. Está mais do que claro que ninguém ensinou tal comportamento a esta égua. Estamos partindo? Você está. O bruxo atirou as rédeas de Pegasus ao poeta. Passe bem, Jasker. As dríades acompanharão por 2 milhas e o acima para que você não caia nas mãos dos soldados de bruxo, que na certa devem estar aí rondando por aí na outra margem. E quanto a você? Vai ficar aqui? Não. Não vou ficar. Você deve ter tomado conhecimento de algo. Dos esquilos. Alguma coisa a ver com o Ciri, não é isso? Passe bem, Jasker. Geralt, ouça-me. E o que você quer que eu ouça? Gritou o bruxo, gaguejando repentinamente. Afinal, eu não posso... Não posso deixá-la à mercê do destino. Ela está totalmente sozinha. Ela não pode ficar sozinha. Você não é capaz de entender isso. Ninguém é capaz de entender, mas eu sei. Se ela ficar sozinha, vai lhe acontecer o mesmo que antes. O mesmo que aconteceu comigo no passado. Você não é capaz de entender. Eu entendo. E é por isso que vou com você. Você enlouqueceu? Sabe para onde estou me dirigindo? Sei. Geralt, eu não lhe contei tudo. Sinto-me culpado. Não fiz nada, não sabia o que deveria fazer. Mas agora já sei. Quero acompanhá-lo. Não lhe contei sobre Ciri, sobre os boatos que circulam. Encontrei uns conhecidos de Corvir que, por sua vez, ouviram um relato dos emissários e que retornaram de Nilfgaard. Imagino que os boatos chegaram até os esquilos e que você já soube de tudo por aqueles elfos que atravessaram Vatska. Mas permita que eu lhe conte. O bruxo abaixou impotentemente os braços e ficou calado por muito tempo. Pule na cela. Falou por fim, com voz mudada. Poderá me contar enquanto estivermos cavalgando. Naquela madrugada, no palácio de Lochgreen, a residência de verão do imperador, reinava uma agitação fora do comum. Isso porque todos os tipos de emoção, agitação, azáfama ou animação não fazia parte do comportamento usual da nobreza nilfgaardiana. E qualquer manifestação de vivacidade e efervescência era vista como uma inequívoca prova de imaturidade. Os grãos senhores nilfgaardianos consideravam tais atitudes tão repreensíveis e abjetas que uma demonstração de vivacidade ou preocupação causava vergonha até a imatura mocidade, da qual, afinal, ninguém poderia esperar um comportamento decoroso. No entanto, naquela madrugada, no palácio de Lochgreen, não havia jovens. Eles nada tinham a fazer em Lochgreen. A enorme sala do trono estava repleta de sérios e rígidos aristocratas, guerreiros e cortesãos, todos identicamente vestidos com o cerimonioso traje preto. Alegrado apenas pela brancura do colarinho de pregas e dos punhos rendados. Os homens eram acompanhados por umas poucas damas, também sérias e rígidas, as quais o costume local permitia clarear a negritude do traje com pequenas e discretas peças de bijuteria. Todos fingiam ser distintos, sérios e discretos, mas estavam incrivelmente excitados. Dizem que ela é feia, feia e magra. Mas dizem também que tem sangue real. De cama ilegítima? Nada disso. Legítima. Quer dizer que ela poderá se sentar no trono? Se o imperador assim decidir. Olhem só para Ardawaep Dahri e o príncipe de Vett. Estão com a cara de quem bebeu vinagre. Mais baixo, senhor conde. O senhor está espantado com a cara deles? Se os boatos se confirmarem, Emir fará uma afronta a toda a nobreza. Vai humilhá-la. Os boatos não se confirmarão. O imperador não casará com essa enjeitada. Ele não pode fazer uma coisa dessas. Emir pode tudo. Cuidado com as palavras, Barão. Tome cuidado com o que fala. Já houve alguns que afirmaram que Emir não podia isso ou aquilo. Acabaram no cadafalso. Dizem que ele assassinou, que ele assinou um decreto definindo a renda dela. 300 grivnias anuais, dá pra imaginar isso? E o título de princesa? Algum de vocês chegou a vê-la? Assim que chegou, ela foi entregue aos cuidados da condessa de Lidertal e a casa foi cercada por guardas. Entregaram-na à condessa para que ela ensinasse a Fedele alguns princípios básicos de boas maneiras. Dizem que essa sua princesa se comporta como uma garota de estalagem. E o que há de estranho nisso? Ela provém do norte, daquela Sintra bárbara. Mais improcedentes são os boatos sobre seu casamento com Emir. Não, isso é totalmente impossível. O imperador tomará por esposa a filha mais moça do príncipe de Vett, como planejado. Jamais casará com essa usurpadora. Está mais do que na hora de eles casar. Por causa da dinastia, já está na hora de termos um príncipe herdeiro. Pois que case, mas não com essa vagabunda. Mais baixo, sem exatação. Eu posso lhes garantir, senhores, que não haverá tal casório. Qual seria o propósito de um matrimônio desses? Trata-se de política, conde. Estamos travando uma guerra. Uma aliança assim teria grande significado, tanto político como estratégico. A dinastia da qual procede a princesa possui títulos e direitos legais sobre as terras do Yarra inferior. Caso se torne esposa do imperador, isso seria uma jogada de mestre. Dei uma espiada nos emissários do rei Esterat. Vejam como eles estão sussurrando entre si. Quer dizer que o senhor apoia esse estranho parentesco, senhor príncipe? Quem sabe se não foi o senhor que propôs isso a Emir? O que eu apoio ou não, senhor Margrave, é assunto meu. Mas não lhe recomendo questionar a decisão do imperador. Quer dizer que ele já a tomou? Não creio. Pois saiba que está enganado ao não crer. O que o senhor quer dizer com isso? Emir mandou embora da corte a baronesa de Tarn. Ordenou que ela retornasse a seu marido. Ele rompeu com Dervia Triffinbroyne? Não pode ser. Dervia foi sua favorita por mais de 3 anos. Repito que ele a despachou para fora da corte. É verdade. Dizem que a bela Dervia fez um escarcéu dos diabos. Foram necessários 4 guardas para enfiá-la na carruagem. Seu marido deve ter ficado muito contente. Tenho lá minhas dúvidas. Pelo sol gigante, Emir rompeu com Dervia por causa dessa enjeitada, dessa selvagem do norte? Falem mais baixo, com todos os diabos. E quem apoia isso? Que partido é a favor dessa loucura? Mais baixo, já pedi. As pessoas estão começando a olhar para nós. Aquela rapariga, quero dizer, princesa. Dizem que é feia. Quando o imperador a vi? O senhor quer dizer que ele ainda não a viu? Não teve tempo. Ela chegou de Dunrush há menos de 1 hora. Emir nunca gostou de feias. Aine Dermot, Clara Epp, Quendalyn Gore, sem falar em Dervia Triffinbroyne, que era uma verdadeira beldade. Talvez essa enjeitada acabe ficando mais bonita. Quando lhe deram um banho? Dizem que as princesas do norte não tomam um banho com frequência. Cuidado com suas palavras. Vocês podem estar falando da esposa do imperador. Mas ela não passa de uma criança. Não deve ter mais de 14 anos. E eu insisto que se trata de uma aliança política. Um puro arranjo formal. Caso fosse assim, a bela Dervia teria permanecido na corte. A enjeitada de Sintra sentaria política e formalmente no trono ao lado de Emir. mas assim que anoitecesse, Emir lhe daria a tiara e as joias reais para ela ficar brincando, enquanto ele iria ao dormitório de Dervia, pelo menos até o momento em que a fedelha atingisse a idade em que se pode parir com segurança. Sim. Algo estranho aí. Qual é o nome dessa tal princesa? Xerela, ou algo parecido. De jeito nenhum. Ela se chama Zirila. Sim, acho que é Zirila. Um nome bem bárbaro. Falem mais baixo, com todos os diabos. E adotem uma postura mais digna. Vocês estão se comportando como fedelhos. Cuidado com as palavras que usa. Tome cuidado para que eu não as considere ofensivas. Se está exigindo uma satisfação, o Sr. Margrave sabe onde me encontrar. Silêncio. Calma. Imperador. O arauto não precisou esforçar-se demais. Bastou uma batida do bordão no assoalho para que as cabeças adornadas com a boina negra dos aristocratas e guerreiros se inclinassem como colmos diante de uma rajada de vento. A sala do trono ficou tão silenciosa que o arauto nem teve de se esforçar com sua voz. Emir Vanerys Dafin Adanin Karn Aep Morvold. O fogo branco dançante sobre mamoas dos inimigos adentrou o salão. Atravessou com seus costumeiros passos rápidos, agitando com energia a mão direita. Seu traje negro não se diferenciava em nada dos demais cortesãos, exceto pela ausência do colarinho de pregas. Os negros cabelos do imperador, como sempre despenteados, eram razoavelmente mantidos em ordem por um estreito arco de ouro. De seu pescoço pendia o grão colar imperial. Emir sentou-se desleixadamente no trono, apoiando o cotovelo em um de seus braços e o queixo na palma da mão. O fato de não ter colocado a perna sobre o outro braço do trono significava que o cerimonial era mantido. Nenhuma das cabeças inclinadas ousou erguer-se uma polegada sequer. O imperador deu uma tossidela, sem mudar de posição. Os cortesãos respiraram aliviados e levantaram a cabeça. O arauto voltou a bater com o bordão no piso. Cirilla Fiona Ellen Rhiannon, rainha de Sintra, princesa de Bruges e duquesa de Soden, herdeira de Ines Ard Skellige e Ines Na Skellige, soberana de Atri e Ab Yarra. Todos os olhos viraram-se na direção da porta, em cujo vão apareceu a alta e distinta Stella Congreve, condessa de Lidertal, acompanhada pela proprietária de todos os imponentes títulos mencionados havia pouco. Uma jovem magra, loura, extraordinariamente pálida, um tanto encurvada, metida num longo vestidinho azul. Era óbvio que não se sentia bem com aquele traje. Emir Tendwin aprumou-se no trono, e todos os cortesãos imediatamente fizeram uma profunda reverência. Stella Congreve deu um discreto empurrãozinho na lourinha, e ambas desfilaram ao longo das alas dos inclinados aristocratas, representantes das principais famílias de Nilfgaard. A jovem caminhava rígida e insegura. Ela vai tropeçar, pensou a condessa. Cirilla Fiona Ellen Rhiannon tropeçou. Feia e magricela, disse a condessa a si mesma, aproximando-se do trono. Desajeitada e pouco esperta, ainda por cima. Mas eu farei dela uma beldade. Vou transformá-la numa rainha. Como Emir ordenou. O fogo branco de Nilfgaard ficou olhando para elas de cima do trono. Como de costume, mantinha os olhos semicerrados e a sombra de um sorriso irônico nos cantos dos lábios. A rainha de Sintra voltou a tropeçar. O imperador apoiou o cotovelo no braço do trono e o queixo na palma da mão. Sorria. Stella Congreve estava suficientemente próxima para reconhecer aquele sorriso. Ficou aterrorizada. Algo está errado, pensou apavorada. Alguma coisa não está certa. Cabeças vão de rolar. Pelo sol gigante, cabeças vão rolar. A condessa recuperou o autocontrole, fez uma reverência e forçou a jovem a imitá-la. Emir Vanerys não se ergueu do trono, apenas inclinou levemente a cabeça. Os cortesãos retiveram a respiração. Prezada rainha, falou Emir. A jovem encolheu-se. Prezada rainha, Falou Emir. A jovem encolheu-se. O imperador não olhava para ela. Olhava para os membros da nobreza reunidos no salão. Prezada rainha, repetiu. Estou feliz por poder saudá-la em meu palácio e em meu país. Dou-lhe minha palavra imperial de que se aproxima o dia em que todos os seus títulos lhe serão devolvidos, com as terras que, pela lei da hereditariedade, são inegavelmente suas. Os usurpadores que hoje ocupam aquelas terras declararão-me guerra. Atacarão-me repentinamente, anunciando aos quatro ventos que a guerra é justa por estarem defendendo os direitos de sua pessoa. Que todo mundo saiba que foi a mim e não a eles que você veio procurar por ajuda. Que todo mundo saiba que é aqui, em meu país, que você desfruta as homenagens e o tratamento correspondentes a seu título de soberana. Enquanto entre meus inimigos você não passava de uma exilada. Que todo mundo saiba que você está segura, enquanto meus inimigos não somente lhe negavam a coroa, como ainda atentavam contra sua vida. O olhar do imperador de Nilfgaard pousou sobre os emissários de Esterat Thyssen, senhor de Kovir, e sobre o embaixador de Niadamir, rei da Liga de Hengfors. Que todo mundo, incluindo os reis que aparentavam não saber do lado de quem estavam a razão e a justiça, conheçam a verdade. E que todo mundo saiba que ajuda lhe será dada. Seus inimigos e os meus foram derrotados. Em Sintra, Soden, Bruges, Atre, nas ilhas de Skellige e na Foz do Yarra, a paz voltará a reinar, com você sentando-se no trono, para a alegria de seus súditos e de todas as pessoas amantes da justiça. A jovem de vestido azul abaixou ainda mais a cabeça. Antes que isso aconteça, continuou Emir, você será tratado em meu país com o respeito que lhe é devido, tanto por mim como por todos os meus súditos. E, como em seu reino continuam a arder as chamas da guerra, eu lhe concedo, como prova de respeito e amizade de Nilfgaard, o título de princesa de Rohan e Inlac, senhora do castelo de Darn Rohan, para onde você partirá agora, no aguardo da chegada de tempos mais calmos e mais felizes. Stella Congreve manteve o autocontrole e não permitiu que em seu rosto surgisse sequer uma indicação de espanto. Ele não vai mantê-la junto de si, pensou. Está despachando-a para Darnbrowan, para o fim do mundo, um lugar que ele nunca visita. Está mais do que claro que não pretende cortejá-la nem pensa no casamento em curto prazo. É óbvio que nem quer vê-la. Mas por que, então, ele se livrou de Dervia? De que se trata, afinal? Interrompendo suas lucubrações, a condessa pegou a princesa pela mão. A audiência terminara. Quando as duas estavam se retirando do salão, o imperador não olhava para elas. Os cortesãos se inclinaram. Depois que elas saíram, Emir Van Reis colocou a perna sobre o braço do trono. Sealak, falou. Aproxime-se. O senescal se deteve à prescrita distância cerimonial, dobrando-se numa reverência. Mais perto, disse Emir. Chegue mais perto, Sealak. Vou falar baixo, e o que vou dizer é destinado exclusivamente a seus ouvidos. Alteza. O que mais está previsto para hoje? O recebimento das credenciais é a concessão do exequator ao emissário do rei Esterat de Kovir. Recitou o senescal rapidamente. A nomeação dos plenipotenciários, prefeitos e palatinos das novas províncias e palatinados. A confirmação do título de conde da renda ao... Concederemos ao exequator, ao emissário. E o receberemos numa audiência privada. Quanto aos demais assuntos, vamos deixá-los para amanhã. Sim, Alteza. Informe a Skellen e ao Visconde de Aedon, que deverão comparecer à biblioteca logo após a audiência ao embaixador. Em segredo, você também deverá comparecer. Traga consigo aquele seu famoso mago, o tal Vat. Como é mesmo o nome dele? Chatícios, Alteza. Ele mora numa torre. Não estou interessado em saber onde ele mora. Envio alguns homens para buscá-lo e trazê-lo para os meus aposentos. Silenciosamente, sem alarde, em segredo. Vossa Alteza Imperial não acha arriscado esse astrólogo? Eu emiti uma ordem, Sealak. Sim, Alteza. Em menos de 3 horas, todos os convocados encontravam-se na Biblioteca Imperial. A convocação não espantara Vatier de Rideau, o Visconde de Aidon. Ele era chefe do Serviço Secreto Militar e Emir costumava convocá-lo frequentemente. Afinal, estavam travando uma guerra. Da mesma forma, a convocação não causara espanto a Stefan Skellen, apelidado de Coruja, que exercia, junto do Imperador, a função de conselheiro perito em serviços e tarefas especiais. Coruja jamais se espantava com coisa alguma. Já o terceiro convocado estava muito espantado com a convocação, principalmente porque foi a ele que o Imperador se dirigiu em primeiro lugar. Mestre Chartícius, Vossa Alteza Imperial, preciso definir o local onde se encontra determinada pessoa. Uma pessoa que desapareceu ou está sendo ocultada até aprisionada. Os feiticeiros aos quais deleguei essa tarefa anteriormente falharam por completo. Você estará apto a fazer isso? A que distância encontra-se? Pode-se encontrar a pessoa em questão? Se eu soubesse, não precisaria de sua magia. Peço desculpas, a Vossa Alteza, gaguejou o astrólogo. O problema é que uma distância muito grande dificulta a prática de astromancia, praticamente impossibilitando-o. E se tal pessoa estiver sob proteção mágica, eu posso tentar, mas... Seja mais breve, mestre. Preciso de tempo e de ingrediente para os feitiços. Se a disposição das estrelas for favorável, então... O que Vossa Alteza Imperial demanda não é uma coisa fácil. Vou precisar de tempo. Mais 1 minuto e Emir vai mandar empalá-lo, pensou Coruja. Se o Vat não parar de engabelar... Mestre Chartícius, o Imperador interrompeu a ladainha do Vat de modo surpreendentemente polido e até gentil. Você terá à sua disposição tudo o que precisar, inclusive de tempo. Evidentemente, dentro dos limites do que é razoável. Farei o que me for possível, anunciou o astrólogo. Mas somente poderei definir uma localização aproximada, ou seja, uma região ou um raio. Como? A astromancia, gemeu Chartícios. Quando se trata de grandes distâncias, a astromancia permite apenas localizações aproximadas. Muito aproximadas. Com grande tolerância. Para ser sincero, não sei se serei capaz. Você será, mestre. Escandiu o Imperador, enquanto seus olhos negros adquiriam um brilho assustador. Tenho plena fé em suas aptidões. Já quanto à tolerância, quanto menor for a sua, maior será a minha. Chartícios encolheu-se todo. Preciso saber a data exata do nascimento da pessoa em questão, balbuciou. Se possível, até a hora. Também seria muito valioso dispor de algum objeto que pertenceu à pessoa. Cabelos, falou Emir, com voz baixa. Podem ser cabelos? Oh, alegrou-se o astrólogo. Cabelos? Isso facilitará e muito. E se eu pudesse ter uma amostra de sua urina ou fezes? Os olhos de Emir apertaram-se perigosamente e o mago encolheu-se ainda mais, fazendo uma profunda reverência. Peço humildemente perdão à Vossa Alteza Imperial, gemeu. Queira me perdoar. Entendo. Sim, bastarão os cabelos. Quando poderei recebê-los? Eles lhe serão entregues ainda hoje, com a data e a hora do nascimento. Não pretendo retê-lo mais, mestre. Volte à sua torre e comece a estudar as constelações. Que o Sol Gigante mantenha a Vossa Alteza Imperial sob sua prote. Está bem, pode ir embora. Vá. Agora chegou a nossa vez, pensou Coruja. Estou curioso de saber o que nos aguarda. Qualquer um que soltar uma palavra do que vai ser dito a partir de agora, falou lentamente o Imperador, será esquartejado. Vatier, as ordens, Vossa Alteza. De que modo chegou aqui a tal princesa? Quem esteve envolvida nisso? Da fortaleza de Nastrog, respondeu o chefe do serviço secreto militar, erguendo uma sobrancelha. Sua Alteza foi escoltada por guardas comandados por... Não é isso que estou perguntando com os diabos. Quero saber como a garota foi parar em Nastrok, em Verden. Quem a levou até a fortaleza? Quem é o atual comandante ali? Será aquele mesmo que nos mandou a informação? Godvron, qualquer coisa. Godvron Pitikain, disse rápido, Vatia de Hidor. Naturalmente ele estava informado da missão de Riense e do conde Kahir Aep Sealak. Três dias após os acontecimentos na ilha de Tanit, apareceram em Nastrog duas pessoas. Para ser exato, um homem e um meio-elfo. Foram eles que entregaram a princesa a Godvron, afirmando que agiam por ordem de Riense e do conde Kahir. Ah! O imperador sorriu e Coruja sentiu um frio lhe percorrer a espinha. Vilgefortz garantiu que agarraria Cyrilla em Tanned. Riense garantiu o mesmo. Kahir Maul de Frin Aep Sialak recebeu ordens precisas nessa questão. E eis que em Nastrog, à margem do rio Yarra, três dias depois do que aconteceu na ilha, Cyrilla não é trazida por Vilgefortz, nem por Riense, nem por Kahir, mas por um homem e um meio-elfo. Imagino que nem passou pela cabeça de Godvron prender os dois. Não. Ele deve ser castigado por isso, Vossa Alteza. Não. Coruja engoliu em seco. Emir permaneceu calado, esfregando a testa. O enorme diamante lapidado de seu anel brilhava como uma estrela. Finalmente, o imperador ergueu a cabeça. Vatier. As ordens, Vossa Alteza. Põe a trabalhar todos os seus subordinados. Ordeno que sejam presos Riense e o Conde Kahir. Acredito que ambos se encontram em terras ainda não ocupadas por nossas tropas. Lance mão dos Escoiatel e dos Elfos Livres da Rainha Enid. Ordeno ainda que os dois presos sejam levados para Darn Rosh e submetidos a torturas. O que lhes deve ser perguntado, Vossa Alteza? Vatiessa me cerrou os olhos, fingindo não perceber a palidez que cobriu o rosto do senescal Sialak. Nada. Mais tarde, quando eles estiverem amolecidos, eu mesmo os interrogarei. Skellen. As ordens? Logo depois desse pateta Charticius, isso se aquele cagalhão gaguejante conseguir definir o que lhe pedi que definisse, você organizará uma busca por determinada pessoa na área por ele indicada. Uma descrição dela lhe será entregue. Não exclua a possibilidade de o astrólogo indicar um território que já esteja em nosso poder. Nesse caso, você deverá convocar todos os responsáveis daquele território. Todo o aparato civil e militar. Esse é um assunto da mais alta prioridade, entendeu? Entendi. Será que posso? Não, não pode. Sente-se e escute com atenção, Coruja. O mais provável é que o tal Charticius não defina coisa alguma. A pessoa que eu lhe mandei procurar certamente está em território estrangeiro sob proteção mágica. Aposto minha cabeça que ela se encontra no mesmo lugar onde está nosso misteriosamente desaparecido amigo, o feiticeiro Vilgefortz de Roggeven. Por isso, Skellen, forme e prepare um destacamento especial que você comandará pessoalmente. Escolha os melhores homens que puder. Eles têm de estar prontos para o que der e vier, e não ser supersticiosos, ou seja, não devem ter medo de magia. Coruja ergueu as sobrancelhas. Seu destacamento, concluiu Emir, terá como objetivo atacar e dominar o ainda desconhecido, mas certamente bem camuflado e muito bem defendido, esconderijo de Vilgefortz, nosso ex-amigo e ex-aliado. Devo entender, falou calmamente Coruja, que a pessoa procurada, que com certeza lá encontrarei, não deve cair sequer um fio de cabelo? Entendeu corretamente. E a Vilgefortz? A ele sim, sorriu o imperador cruelmente. A ele devem cair os fios de cabelo de uma vez por todas, com toda a cabeça. Isso também vale para os outros feiticeiros que você encontrar em seu esconderijo, sem exceção. Entendi. Quem vai se ocupar da tarefa de descobrir o esconderijo de Vilgefortz? Você, Coruja. Stephen Skellen e Vatier de Rideau se entreolharam. Emir endireitou-se no trono. Está tudo claro. Sendo assim, de que se trata, Shelak? Vossa Alteza Imperial, gemeu Seneschal, a quem até então ninguém parecia ter dado qualquer atenção. Imploro por misericórdia. Não há misericórdia para traidores. Não há misericórdia para aquele que ousa se opor à minha vontade. Kahir, meu filho, seu filho. Emir semicerrou os olhos. Não sei ainda qual foi a culpa de seu filho. Gostaria de acreditar que sua culpa foi causada por sua estupidez e incapacidade, e não por traição. Se for esse o caso, ele será apenas decapitado, e não torturado na roda até a morte. Vossa Alteza Imperial, Kahir não é traidor. Kahir não pôde. Basta, Shialak. Nem mais uma palavra. Os culpados serão punidos. Tentaram me enganar, e isso é algo que não consigo perdoar. Vatier e Skellen, quero vê-los aqui dentro de uma hora para receber instruções assinadas, ordens e procurações, e então partir imediatamente para executar suas tarefas. E mais uma coisa, acho que não preciso acrescentar que a garota que vocês viram há pouco na sala do trono deve continuar sendo para todos Cirilla, rainha de Sindra e princesa de Rohan. Para todos. Ordeno que isso seja tratado como segredo de Estado e assunto da mais relevante importância para o país. Os presentes olharam com espanto para o imperador. Deifuen Adan Irkarn Aep Morvud retribuiu o olhar e sorriu levemente. Será que vocês ainda não entenderam? Em vez da verdadeira Cirilla de Sintra, enviaram-me uma palerma qualquer. Esses traidores certamente se iludiram com a ideia de que eu não a reconheceria. Mas eu sou capaz de reconhecer a verdadeira Ciri. Seria capaz de reconhecê-la no fim do mundo e nas trevas do inferno.